Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa! Estamos começando mais um Quadrincast e o Quadrincast dessa quinzena vai falar do Deus do Trovão. Vamos falar de Thor, que Thor The Dark World está aí na porta, né? Está aí para estrear. Então, vamos fazer mais um dossiê Quadrincast agora falando de Thor. Então, para a gente não perder mais tempo, eu sou o Ricardo Sorvillo e vós sois Éreis Estáveis. Aqui é o Luiz Garavello e o Barra Limpa é o grande Thor. Aqui é o Léo Spy e Martelo Martelão. Martela, Martela, Martelo Martelão. Aqui é Vitor Azambuchi Shazam. Não, peraí, errei o trovão. Sempre tem um palhaço. Bom, então antes da gente começar a falar, vamos para a nossa leitura de e-mails e já voltamos. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream. Saudações para mais uma leitura de feedbacks, e-mails, comentários, sites do Facebook. Estou aqui com, finalmente, o time titular da leitura de e-mails está de volta depois de umas férias forçadas. De Natal. Natal, né? Porque todo mundo é judeu e comemora o Hanukkah. Então o nosso Natal é em um outro período de tempo. Né? Então estou aqui com ele, o dono da leitura de e-mails, Ricardo Sorvillo. Bom, boa noite. Quero pedir encarecidamente a todos os nossos ouvintes que não nos abandonem depois de eu ter substituído facas na apresentação deste Quadrincast. Ah, que isso. Que isso, você se saiu muito bem. Eu ainda não ouvi a versão editada, então... Você se saiu muito bem, tenho certeza disso. Tenho certeza que o editor fez eu me sair bem. Foi o rosto de peso também, né? Com certeza. Ah, é, falou o peso leve, né? Falou o chassi de grilo. É o roto, ele é o roto e eu sou o rasgado. Não, é melhor eu ser o roto e ele ser o rasgado. Oh my God! E o Roto e o Rasgado são aqui a dupla dinâmica. Já sabe que se tá o Ricardo Sorvillo, também está o Walter Sodic, que também é conhecido como Valtão. Torço pra não ler o e-mail porque eu vou xingar muito. É, Valtão, a gente não sabe se dá parabéns pra ele ou meus pêsames por ter noivado. E o Valtão, ele noivou, né? E ele e Jorge estão muito felizes. E a gente tem que respeitar a escolha de vida de cada um, não é isso? E eu não vou responder ainda, é muito cedo pra dizer se é parabéns ou pêsames. É, exato, mas foi muito legal porque o Valtão, o Ned é uma ração desgraçada, que o cara não pode arrumar uma mulher e ser feliz simplesmente com ela, ele tem que fazer uma presepada, né? O cara vai e me faz uma aliança com o símbolo do Lanterna Verde. Sim. Pra ela, um símbolo da Safira Estrela. Veja bem, tem que ser feito um acordo. Ela queria usar a aliança, eu não queria. Se é pra usar a aliança, tem que ser do meu jeito. Então assim os dois saem ganhando. Beleza, você ganha o que com isso? Um anel do Lanterna Verde, de ouro. Cara, o anel do Lanterna Verde, de ouro. Você é burro, tinha que ser o anel do Sinestro, caralho. Além de tudo, é fora da cronologia. Puta que cara, é a versão bizarra. É, você é bizarro, disso aí você tem razão. Aí pronto, aí de fato, aí eu vou ter que concordar com você. Geoff Jones e Van Reis deram like na foto do anel. Parabéns, campeão. Os caras devem ficar pensando, puta que pariu, olha que retardado. Olha a retarda dos caras, velho. Bom, eu não posso falar nada que eu tenho um anel de Lanterna Verde prateado, então... Digamos que é um amálgama pra piorar a situação. Mas enfim, então estamos aqui para mais uma leitura de e-mails, né? Enquanto isso, as pessoas no Facebook me mandando as respostas das perguntas da girafa. Se você quer saber da história da girafa, entre no Facebook. Alguém da sua timeline deve estar fazendo isso aí. Alguns. Cara, 80 pessoas estão me respondendo ao mesmo tempo aqui agora. É falta do que fazer, né? Depois eu que sou o estudante. Brincadeira, viu, velho? Nego coçando os ovos, tá foda. Né, vamos lá, mas primeiro, antes de falar do Girafa, de feedbacks, de e-mails, de comentários, temos que destacar o que aconteceu nos últimos 15 dias nesse maravilhoso site chamado Quadrinho. Não é mesmo, Ricardo Sorvillo? É isso aí. E pra gente não perder muito tempo, vou falar bem rapidinho. E então a gente teve, né, como primeiro destaque, a estreia da coluna do nosso amigo Léo Spy, que é a coluna Caixa do Jogo, onde ele vai fazer umas resenhas aí bacanas de jogos de tabuleiro. Coisa mais fácil, né? É assim, porra, nostalgia que virou moda de novo, né? A galera voltou com força total com jogos de tabuleiro. Cara, isso aí é o avô do Candy Crush, cara. É, cara, é um joguinho social, velho. Eu quero dizer duas coisas sobre isso. Uma, é a coisa mais fácil que ele tá fazendo. Ele joga, se diverte, vai lá e escreve uma resenhazinha. Depois vai querer ganhar joguinho de graça das empresas que fazem jogo. Jabá aí, por favor, empresas, né? A segunda, essa semana tá fazendo 10 anos que aqui em Florianópolis teve um apagão, onde a gente ficou quase uma semana sem luz nenhuma, sem jogo de computador, videogame, nada. A única coisa que a gente tinha pra fazer era comer, né? Comer rápido o que tinha na geladeira, porque senão ia estragar, e jogar jogo de tabuleiro. Então, assim, jogo de tabuleiro é muito foda. Tá faltando coisa aí, hein? É, tá. O pessoal em Florianópolis não entendeu muito bem, né? A oportunidade, né? Comer é bem abrangente, né? É. Não sou o Vitor Azambuja, então fica bem abrangente. Vitor Azambuja falaria que, sei lá, degustar um bom vinho. É, ia pro Olímpico ver o jogo do Grêmio. É, sem dúvida. Ia todo mundo fazer avalanche, né? Um na rua, né? Um no outro, assim, fazendo avalanche. Entenda como quiser. E antes que os gremistas falem, não estou ardido com a perda do pênalti, tá? Ardido está o Ricardo, que o time voltou à Série A e a torcida continuou vaiando. Mas enfim, né? Segundo destaque aqui é o nosso comenta falando do primeiro episódio da quarta temporada de Walking Dead, né? Pra quem tá acompanhando a série, eu não, porque não vejo essas coisas. Porque eu sou cagão. Então tá aí pra quem tá acompanhando Walking Dead, torcendo, né, pra que a quarta temporada seja melhor que a terceira, que o pessoal não falou muito bem, né? E também comenta dos livros da magia que foi republicado aí, né? Nikita fez uma comenta aí dessa série. Foi o Léo? O Léo, normalmente, ele costuma ser a menina da relação. Opa, spoilers. Então, né, o comenta dos livros da magia, né? Pelo Léo. Tem muito o que falar de livros da magia, né? Classicaço, e todo mundo fala que inspirou Harry Potter. Não, inspirou, fala que inspirou. Fala que... Inspirou, fala que é Harry Potter. Forjado, né? É, inspirou. Inspirou, mas, assim, nem tanto também, né? Fala de... Não, é que não. Nem tanto, sim. É que, assim, tem aquela máxima, né, dos escritores, né? Se você copia de um lugar, você plagia. Se você copia de vários lugares, você faz pesquisa. Exatamente. É, então, é um grande trabalho de pesquisa, né, Harry Potter? É um grande trabalho de pesquisa, ou não, sei lá. E tá aí, Livros da Magia, que foi parte dessa pesquisa. Aliás, se você tem algum tipo de preconceito com Harry Potter, leia Livros da Magia, porque imagine Harry Potter bom. Não é bom, é fantástico, porque é o Neil Gaiman. Sendo foda, né? Porque Harry Potter é um merda, perdedor, e o Tim Hunter não. Tim Hunter não. Cara, tem o Constantine, tem uma porrada de magos conhecidos aí da... Abrigados, encapuzados. Isso, ensina, na verdade, como funciona a magia no universo DC. Cara, obrigatório. É muito bacana mesmo. E depois desses comentários de vocês, vamos receber meio haters de fãs de Harry Potter. Ah, mais haters do que a gente já teve. Ah, Vadra Caavedra pra eles aí. Aí, tá vendo como os caras sabem? Eu li tudo. Tá vendo como você acha? Eu li tudo. Tá vendo como você acha? Tá, eu li tudo depois de ler livros de magia, que fique claro. Mas você leu, mas, porra. Claro. Já que você tá lendo tudo aí, aproveita, Valtão, leia para nós as menções e as participações nossas no nosso plano de conquista mundial em outros podcasts, né? Afinal de contas, não somos tal qual o Luiz Garavello, que é praticamente uma DST podcastal, mas também estamos passeando por aí. Então tá, vamos lá. A gente começou participando do Eu Gosto Jogos, número 155, onde ele fala dos primeiros jogos dos quadrinhos, onde tivemos o Luiz Garavello e Ricardo Sovilo participando. É, olha, aí, ó, o Ricardo já pegou a doença. Nem tanto, nem tanto. Ricardo também bem vereador, né, da podocera, né? É, tá tipo asa de bully, né? Não tá dentro, mas tá junto sempre. E cara tá aumentando a rede de contatos dele, é isso. Estou exercendo meu papel, né, no plano de dominação mundial. É, fora isso, a gente foi citado também como sendo um dos melhores casts de quadrinhos, Os Comentadores, número 9, sobre Opa. Temas saturados. O tema saturado, somos os melhores quadrinhos e, porra, aí não sei. Mas, de qualquer forma, fomos citados, né? Então, muito obrigado pela... Só quero saber quantos casts de quadrinhos que eles levaram em conta pra se considerar, né? Mas... Ah, se levar em consideração que tem cast de quadrinho pra caralho, né, meu? Hoje tem cast de tudo, até de viagem, né? Tá surgindo um. Cara, tem o cast de cerveja, cara. Ó, esse é válido. Eu acho super válido, cara. Esse é super válido, não vou falar mal. Mas, pô, você imagina você, por exemplo. O nosso podcast, a gente tá indo já pra edição número 58. Imagina 58 podcasts falando de cerveja, sem repetir assunto. Cara, tem cerveja pra caralho nesse mundo. Tem, eu sei que tem, mas, pô, mas sempre vai acabar num papo, porque um dia eu tava bebendo, fiquei bêbado. Sempre vai acabar bêbado. Todo mundo vai estar bêbado no final. Isso aqui vai em papo de bêbado. Também fomos citados num comentário do Paranerd 82 sobre Karate Kid, né, no Parolando sobre o Paranerd 82. No Karate Kid? Karate Kid. Ah, foi um comentário do Luiz, né? Tá falando que o Luiz é DST do cacete, velho? Tá em todo. Ele tá falando de qual Karate Kid? O Daniel Sam ou o loirinho lá que bate em todo mundo, que é o que vale? Deve ser o Karate Kid, o filho do Will Smith. Que nem Karate Luta, é o Kung Fu. É. Foi legal o filme, cara. Eu gosto. É legal. É legal que eles tiram sarro com a pegadinha da mosca lá do Sr. Miyagi. É, que eles batem lá com o matador de mosca. É verdade, muito mais inteligente. Jack Chan, né? O Transmissão Fantasma número 34, novidade ou nem tanto da New York Comic Con 2013, onde tivemos o Facas e o Luiz participando também. É verdade, eu participei desse aí, foi um momento muito, muito interessante, estão lá com o seu Panda parceiraço, com o Luiz comentando as notícias da New York Comic Con, né, que como vocês já devem ter lido isso aí na minha última coluna, Jabá, incluso, não teve tanta novidade assim, né? Vamos ser bem honestos, né? Porque tá difícil. Eu não sei se é porque eu tô lendo o livro da Marvel, que eu tô meio mimizento em relação a... No livro fala quem pega quem come quem, alguma coisa assim? Cara, fala. Eu vou te falar o seguinte, cara. Que praticamente todas as secretárias da Marvel passaram na mão de algum roteirista. E desenhista não come ninguém. Então o negócio é ser roteirista. Um abraço pro Emílio, inclusive. Desenhistas, por favor, velho. Fanfiqueiros, prestem atenção, hein? Presta atenção aí. Fica de olho, porque aí é oportunidade à vista. É a chance do fanfiqueiro deixar de ser vídeo. Não, mas é um livro muito interessante. Quem sabe um dia a gente fala mais um pouquinho mais sobre ele, porque tem muito assunto e faz você rever alguns conceitos clássicos. Você confirma algumas histórias, né? Eu sempre quis fazer o quadrinho sobre os bastidores, o Ratinho, e eu acho bem, bem válido. É muito interessante pra quem gosta de saber os bastidores, querer saber um pouco mais de como é feito. Ele acaba muito com os seus sonhos, mas tem muita história interessante. Sonhos são feitos para serem acabados. Nossa, que triste, que trash. Vou falar agora dos nossos produtos antes, então. Vamos falar de, como é que é? TechPix, né? Então vamos falar da nossa camiseta da Fiction Corporation. Obviamente vocês já devem conhecer. Se vocês não conhecem, merecem apanhar com uma surra de pau mole. Temos nosso link aí no baixo do nosso site, com as nossas camisetas. Onde a gente tem a famosa Cyclops Was Right. Praticamente uma segunda pele do nosso amigo Leandro Laurentino. Você quer que os caras comprem a camiseta ou não? É, ok, não é a segunda pele do Laurentino, esqueçam. É a camiseta que vocês querem comprar. SupermanKing.com. Voltando, já que a gente voltou, The Walking Dead. Temos ainda a camiseta This Isn't a Democracy Anymore. Um pouco mais do que ultrapassada, mas sempre válida. Frase jargão da série, vale a pena. E a nossa camiseta Ten Rings, né, dos Dez Anéis. Vamos ser um terroristas e dar porrada no Homem de Ferro, por favor, galera. Aí você, na verdade, tem que aproveitar também falando que o Ben Kingsley deu a entender que o Mandarim voltaria em algum lugar, hein? Saiu essa notícia essa semana aí, e os nerds já estão ardidos. E vamos lembrar que o Extreme está sendo usado pra caralho na série da S.H.I.E.L.D., né? Então... É, né? Porque eles não podem citar mutações. É. Eles estão guardando as névoas terrígenas pros filmes dos Inumanos, que anote aí, os Inumanos vão ser os X-Men do Marvel Universe. Uhum. Eles não colocando centopeia humana nesse universo, tá beleza. É, o Morcelli mandou um abraço, que ele gosta de centopeia humana. Ok... Fique com ele, com esses fetiches dele. Mas lembrando, então, nossas camisetas, já falei, o link tá ali embaixo, vão lá, cliquem, comprem, né? Quem não conhece, vai lá antes que chegue o Leandro Laurentino pra dar a surra de pau mole. Olha! Dizem as lendas que isso não é muito recomendado. O pessoal do Rio aí costuma falar bastante. E assim, pra quem não conhece a qualidade da nossa camiseta, a gente pode dizer que é camiseta boa pra caramba. Os fios são 100% algodão, costura dupla, ombro reforçado e aquela qualidade invejável que só a Fiction Corporation traz pra gente, né? E tem tamanho nerd, que é o mais importante. Tem seu tamanho todo, né? Porque, né, a gente sabe que os nerds não gostam muito de fazer exercícios físicos. Na verdade, o tamanho todo é a baby look feminina, né? É, pros homens a gente tem a tamanho tenda de circo. É, exatamente. Né? E as mulheres vão vir brigar comigo daqui a pouco, não sei porquê. Por que será, não? Vamos começar as menções aqui com um e-mail, né, obviamente. Porque os e-mails são tão raros hoje em dia, né, que o e-mail virou já o telegrama da internet. Então a gente vai, né, como a gente é pessoas old school, nós vamos dar preferências aos e-mails aqui neste dia. Então vamos lá com o primeiro e-mail do Thiago Belas. Saúda aí, oi galera do Quadricast, meu nome é Thiago Belas, eu sou designer de São Paulo. Escrevo esse e-mail para parabenizar pelo programa número 57. Muito obrigado, Thiago Belas. Já ouço o programa de vocês há muito tempo, mas agora resolvi criar vergonha na cara e escrever um feedback para um dos meus podcasts favoritos. É isso aí, cara, você tem que ter vergonha na cara mesmo. E, cara, a gente tá aqui, a internet é um reino social. A gente não tá aqui só falando pra você, né? Não é, ninguém aqui é Faustão. Você pode mandar um e-mail que a gente dialoga com você. Ele disse que gostou bastante do tema, porque ele é um fã do universo mágico da Marvel e da DC. E ele sugere que façam esse formato com outros tipos de personagem também, né? Como os personagens espaciais ou as versões de realidades alternativas. Isso aqui é interessante, é um... Ah, espaciais bom, espaciais não, né? Tem os alienígenas, né? É, a gente fez sobre vilões. Os alienígenas. A gente fez sobre alienígenas, né? Tem os vilões, tem a realidade... A realidade alternativa é um negócio que geralmente me dá dor de cabeça porque envolve viagem no tempo. E viagem no tempo, digamos que a gente vai falar bastante num futuro muito breve. É, cara, mas vou anotar, mas... Fique esperto aí, Thiago, porque todo Halloween a gente tá falando de um tipo de personagem sobrenatural, né? Relacionado ao Halloween. Né? Exato, obviamente relacionado ao Halloween. Ano passado foram zumbis, esse ano foram os magos. Quem sabe o que vem aí pra 2014, não é mesmo? É o que maravilha. Talvez. Cachorros zumbis do Instituto Royal, não sei. Why not? E ele diz aqui, o Thiago diz que ele sentiu menção de personagens, apesar de possuir pouco destaque, são muito interessantes. Como o Pacto das Sombras, a Madame Xanadu, que foi mencionado. Jason Blood, foi mencionado. O Mago Arion, não foi mencionado. Félix Fausto. E os grupos novos da DC, como a Liga da Justiça Dark e o Demon Knights. Na Marvel, ele sentiu falta do Doutor Destino, as mutantes Magia e Fada, o Icano e o melhor de todos, o Doutor Druida. Cara, o melhor de todos é o Doutor Druida, Thiago. É que ele deve ter crescido lendo Asterix, virou fã do Druida Panoramix, sei lá, vai. Eu sei que o Ricardo aqui, ele acompanhou o Capitão América, formatinho da Abril, nessa época. Dê, por favor, a sua opinião sobre o Doutor Druida. Doutor Druida era Vingador, pô. Ah, naquela época tá, qualquer um era Vingador. Até o Facas já foi Vingador. É verdade, eu fui Vingador. Ele fazia parte de duas versões dos Vingadores, né? De duas fases dos Vingadores. Uma quando a Capitã Marvel, né, que hoje é Photon, era líder. Tinha a Mulher Hulk, Cavaleiro Negro, Hércules, Doutor Druida e mais alguém que eu não me lembro. Ou seja, só respolhos. E depois ele participou de uma da fase seguinte, em que era ele, o Reed Richards e a Sue Storm. Não, isso aí não, você falhou, peraí. Isso foi depois. Ele participou depois da melhor fase dos Vingadores, que é a fase de Proctor, que é os Vingadores de jaqueta. Ah, mas isso foi mais pra frente. Essa fase aí do Reed Richards estava só o Capitão, o Gilgamesh. Gilgamesh, Thor e o Reed Richards e a Sue Storm, é verdade. Essa fase foi depois dessa fase que tinha Capitão Marvel, que eles vão ter um vórtice qualquer coisa e o Dr. Druida se perde no vórtice lá porque ele trai os Vingadores. Coisa parecida. A gente fez uma pergunta no... A gente fez várias vezes uma pergunta no Twitter, perguntando qual era a sua palavra mágica, né, em relação ao podcast dos Magos das HQs. E o nosso amigo ultrabadernista falou que a palavra dele é Shazam, que quer dizer Skol, Heineken, Ambev, Zulu, Ambev de novo, pra ver se eles patrocinam, e Mouse Beer, pra dar leite. Pô, Zulu, velho? Pô, aí não. Que desgraça, mano. É. Ah, de boa só tem a Heineken. Há controvérsias, hein? Eu não sei, você já tomou com o Zulu? Não. Pô, com esse a gente já fez patrocínio de 5 marcas diferentes e não ganhamos nada por isso. Ei, que beleza. Oh, a Heineken, se quiser patrocinar a gente, a Ambev também, estamos aí para negociar. Agora, um velho conhecido nosso, Thiago Machado dos Santos, também conhecido como Thiago Rato, né, que é conhecido por suas missivas um pouco extensas, mas que a gente faz questão de ler aqui. Não vamos ler tudo, porque senão vai ter que fechar o podcast aqui só pra ler os comentários do Thiago Rato. Que ele fala aqui que, né, ele continua a sua saga, ainda tá com uma vida sofrida, continua nos apreciando, mas fazia tempo que não mandava e-mail por uma dificuldade de acesso, né, que ele já comenta aqui o conceito do Mago Ascensão, né, que eu só conheço 3 pessoas que jogam Mago Ascensão, eu, o Laurentino e o Thiago Rato. 4, eu joguei uma vez. Caraca, eu só piora o grupo. Né, e fica tranquilo, Thiago, porque assim, o RPG não é limitado a 5 pessoas não, tá? Pode jogar quantas você quiser. A não ser que você seja muito chato, daí você não vai entrar no grupo. É, desculpe. Eles estavam de sacanagem com você, tá, Thiago? Ele conta uma história muito triste aqui. Né, ele faz várias menções aqui a magos, né? Ele faz uma comparação com o Reed Richards aqui. E é muito engraçado porque ele fez uma comparação aqui que é muito engraçada, que o Reed Richards é cientista, né? O cientista pode ser biólogo, engenheiro... Maluco, né? O cientista, ele faz tudo, né? O mago, ele é mais ou menos a mesma coisa, né? Isso é verdade, né? Você tem pouca especialização. O mago, o que ele faz? Tudo, mágica, ué. É, que cê, mas na verdade tem que entender uma coisa, né? Assim como na magia tem as várias escolas de magia, na ciência também. Um cientista, ele não vai ser um cara que estuda tudo. Ele vai ser cada vez mais especialista em uma única área. É, os magos das histórias em quadrinhos, Reed Richards, essas coisas, eles são meio ilógicos. É, eu nunca me esqueço, quando eu estudei biologia, muito tempo atrás, que o meu professor chegou assim, que hoje em dia o cientista, ele sabe tudo sobre a pata da barata, mas sobre a barata como um todo ele nunca vai saber porra nenhuma, só sobre a pata dela, porque ele estudou só isso, né? E vai acontecer a mesma coisa na magia. O cara que vai estudar aquela escola da magia específica e se tornar especialista naquilo lá. A Zatanna é um bom exemplo disso, que ela trabalha com as magias de trás pra frente. É, o que a gente chama de fetiche, né? Inclusive citando o Mago Ascensão, que é a forma que o cara usa pra fazer magia. Fetiche, mas até não é outro, né? Você e Jorge se divertem bastante. Mas o Thiago aqui, ele faz umas menções aqui muito interessantes em relação a alguns magos que... Alguns, né? Não magos, mas alguns... Umas coisas mágicas que acabaram sendo deixadas de lado, né? Acho que a principal aqui é a obra do Michael Moorcock, que é o Elric de Menibone, né, que é o Campeão Eterno, né, que é muito, muito legal essa série aqui, né, o Campeão Eterno do Michael Moorcock do Multiverso. Isso aqui vale a pena falar. Ele tenta defender a J.K. Rowling, que ela não é plagiadora, ela é pesquisadora, justamente aquilo que eu já falei, né? Quando você copia de um lugar é plágio, quando você copia de dois é pesquisa. Aí ele aqui fala que eu sou cozinheiro, eu mal sei fazer arroz. E ele fecha aqui dizendo que esqueceram o Mago Clow da Sakura Card Captors, perdendo finalmente todo o respeito que a gente tinha por ele. Se havia algum respeito, Thiago, sinto muito. O cara fala de mangá e anime, não, não, não dá. É um preconceito, hein? Não, não é preconceito, é conceito mesmo. O lance não é mangá e anime, o lance é citar Sakura Card Captors. Todo mundo sabe que é que nem você discutir na internet e alguém mencionar Hitler. Acabou o papo. É. Vai pra próxima. Último e-mail, ó, pô, 2 e-mails, hein? O último e-mail do Giancarlo Gurgel. Primeiro, nos dá os parabéns pelo podcast. Falou que ouviu o nosso podcast sobre os magos das HQs, que foi um podcast tão bom que fez ele escrever esse primeiro e-mail pra todos os podcasts. Olha só aqui, ó. E ele tem algumas perguntas. Ele fala assim, por que o Capitão Marvel é tão mal aproveitado, sendo que tem tanto potencial? Não sei. Me faça a mesma pergunta. Ele coloca aqui, eu não entendi direito, é base para Calvin Haroldo, muito bom. Ele pergunta aqui, o Capitão Marvel é tão mal aproveitado, sendo que tem tanto potencial, né? Diz que é a base do Calvin Haroldo. Ah. É o moleque com seu tigre, deve ser isso? Não, deve ser o poder da imaginação. Não. Não. Só o fato do Billy Batson também ter um tigre? Que ele conversa? Mas ele conversa. Cara, eu acho que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ele fala que parece que a DC gosta de avacalhar o personagem, né? É, isso é verdade. Nos Novos 52 parece que tá melhorando, mas ele pergunta, né, até quando? É, mudaram completamente o personagem, né? Na verdade, ele atualizou. Essa parte eu não achei ruim, não, cara. O grande lance é continuar babaca depois da origem dele, cara. Não aprendeu nada na história de origem, cara. O principal avacalhação é você simplesmente tirar o nome Capitão Marvel. Botar Shazam, pô. O nome do personagem é Capitão Marvel, cara. É, eles quiseram, por uma questão mercadológica, eles mudaram, só que ela, pra história, ela não faz sentido, entendeu? Sei lá. Não, não faz sentido nenhum, porque ele tem que falar o nome dele. Ele tem que falar o nome dele, só que ele. Toda vez que ele falar o nome dele pra se apresentar, ele vai se destruir. Não, não, na verdade não. Ele pode falar Shazam e não acontecer nada. Quer dizer, perdeu o sentido de falar Shazam. É, exatamente. Então, fora isso, eu até gostei da história do Geoff Johns. Não, o adolescente, Billy Batson, achei que ficou bem atual, ficou ótimo, mas o problema é exatamente isso. Ele, depois de tudo que aconteceu, ele continua sendo um pamonha. É, quer dizer, então não faz muito sentido. Até porque a gente não viu nada dele, né? A gente só viu ele na Liga da Justiça. Mas vamos acompanhar, né? Eu sempre torço pelo Capitão Marvel, porque é um dos personagens muito legais, mano. Bom, ele pergunta aqui também qual o motivo do Neil Gaiman brigar com o McFarlane. Dinheiro. Sempre dinheiro. Existem duas coisas que movem o mundo: mulheres e dinheiro. Não foi mulheres, então é dinheiro. Não, na verdade, duas coisas movem o mundo: dinheiro e poder. Mulheres é a consequência dos dois. Porque é o seguinte, o Neil Gaiman, ele escreveu umas edições do Spawn, né? Ele criou a Angela. E o Spawn Medieval. E o McFarlane, né? Ele tinha McFarlane Toys e ele começou a fazer bonequinhos. E ele não repassava nada pro Gaiman. E aí o Gaiman tinha um acordo de cavalheiro, chegou um momento que ficou insustentável, né? Porque o McFarlane tava, obviamente, se aproveitando aí do acordo que ele fez com o Gaiman. O Gaiman botou ele no pau. Tanto que você não vê mais o Medieval Spawn nas histórias do Spawn. E a Angela foi parar na Marvel, né? É verdade. Ele ganhou, né? Ganhou os direitos da Angela. Uhum. O Spawn Medieval foi deixado de lado justamente pro Gaiman não receber nada. Pena que era a melhor versão, né? Foram criadas outros personagens para suplantar esses personagens aí que sumiram, né? Criaram outros anjos. E aí eu não sei também que não acompanha tanto Spawn tão profundamente assim. Só que o final que a Angela foi parar na Marvel aí com o acordo da Marvel com o Gaiman, que envolveu aí até o Miracle Man, né? Que vai voltar, inclusive. Mas é basicamente isso, bicho, é dinheiro. É. Bom, ele termina aqui falando que, de longe, o Constantine é o personagem preferido dele, dos personagens mágicos, né? É, nos Novos 52, pegou a Zatanna por um bom tempo. Não só o Novos 52. Antes também. Antes também. Lá, a gente falando do livro de magia, mostra que eles tiveram caso, inclusive, né? Sim. Bom, ele fala que ele consegue chegar em qualquer lugar através da Casa dos Mistérios, que ele é dono, e quem ele convida tem que voltar pra casa a hora que ele quiser. Ele fala que vai continuar escrevendo, e um grande abraço. Grande abraço pra você também, Giancarlo Gurgel. Constantine, cara, se o Constantine comprou uma casa, imagine quem foi o corretor, né, cara? Pra arrumar uma casa desse pra ele, né, cara? Mas, galera, e por enquanto é isso. Esses foram aí os comentários dos últimos quadrincasts. A gente sempre quer agradecer a quem retweetou, linkou e quem ajudou a divulgar o quadrincast, né? Lembrando sempre que se você quiser comentar, dar o seu pitaco sobre os nossos temas, você pode usar o Facebook, que é o facebook.com/quadrincast, ou o Twitter, que é o @quadrin, ou até mandar um e-mail, que é o quadrincast@quadrin.com.br. E vocês escutaram o trovão que eu ouvi agora? Não. Não? Que merda, hein, Val? O Thor não tá por aqui. É? Eu acho que então o Thor deve estar em Santos. Deve ser. O Thor deve estar em Santos e também no Quadrincast do Setor agora. Tem que começar pelo começo, né? Normalmente é bom. Pô, vamos falar da origem do Thor aí, né? Ou falar das lendas nórdicas, né? É, vamos lá atrás. Cobrir alguns milhares aí de anos. É, então. Desde tempos imemoriais. a gente tava analisando algumas runas antigas aqui. É. Fomos até a Islândia, Dinamarca, né? Visitamos os locais. Não, mentira. No começo, pra variar, na Marvel lá, né, quem criou Thor, a versão Marvel super-herói do Thor, foi o bom velhinho Stan Lee, né, com a lenda Jack Kirby, né. Mas não foi só eles, né, a dupla teve uma colaboração do irmão do Stan Lee, né, o Larry Lieber, e teve também colaboração do Joe Sinnott. pra quem não lembra, o Thor não começou com a revista própria, né? Ele começou na Journey to Mystery de agosto de 62, né? A Journey to Mystery 83, e a Journey to Mystery era uma coletânea, né? De histórias de monstros, de outros tipos de... Era uma compilação, né? A Marvel do início é cheia de compilações, né? É, o Homem-Aranha foi por esse caminho, né? Ele começa na Amazing Fantasy 15, né? Que também era uma revista que não tinha personagem próprio, né? Ela ia se cancelar. É, basicamente todos os heróis dessa época surgiram assim, né? Surgiram alguma coletânea e depois, com sucesso, foram ganhar títulos próprios. É, isso é aquilo. Você lança um monte de história, um monte de personagem e vê o que cola. Mas a origem da Marvel tem muito disso. Marvel, antes de Quarteto Fantástico, era só coletânea de monstros, de coisas assim, né? E o Thor acabou colando, né? Porque na edição seguinte ele já apareceu de novo e nunca mais saiu. A revista ainda continuou como Journey to Mystery até o número 126, quando virou The Mighty Thor, mas já existia um subtítulo, né? Sim, sim. Tá em 64, já mudou para Journey to Mystery with The Mighty Thor, né? Já tava preparando o terreno para uma revista somente do Thor. Ele se tornou o personagem de mais sucesso, né? Vamos falar um pouco dessa fase aí, né? E o engraçado é que o Stan Lee, ele na primeira história, ele cria o Donald Blake. Ele é um médico americano, coxo, com uma bengala, né? A gente sabe como. E ele vai, agora não me lembro bem o país. Noruega. Ele vai pra Noruega e, como explicar, né? Mas tinha uma invasão alienígena dos Homens Pedra de Saturno. E o engraçado é que o Stan Lee fez uma referência com aquelas estátuas da Ilha de Páscoa pra criar os Homens Pedra de Saturno. Bom, e o Donald Blake entra numa caverna e tem um martelo lá. E aí ele toca o martelo e vira um super-herói com os poderes do Thor. Vamos corrigir. Na verdade, não é que tem, é um martelo. É, não era um martelo, não. É um cajado que, quando ele bate com o cajado na pedra ali da caverna, ele se transformou no Thor. Né? É, mas eu acho que o Ricardo não tá totalmente errado, porque eu acho que tem uma releitura dessa origem, em que, na verdade, o Donald Blake encontra um martelo, e no martelo tem aquela famosa frase, aquele que for bastante de empunhar esse martelo, receberá o poder de Thor. Eu acho até que foi a releitura. Puta, agora falando de orelha fica complicado, eu teria que ver a revista. Mas eu acho até que foi a releitura onde apareceu a origem que nós vamos comentar daqui a pouco, que explicava, né, quem era o Thor e o Donald Blake. É, porque isso era uma coisa que no começo ela não era bem definida. Donald Blake tinha os poderes do Thor. É, ele batia o cajado e o cajado virava o Mjolnir. E ele virava o Thor. Até algumas edições depois, não tá definido que ele Thor mesmo. Isso só muda, só é definido depois que os personagens da mitologia nórdica começam a aparecer nas histórias. Começa a se fazer a pergunta. Então, se o Donald Blake, ele é o Thor, ou se ele é um cara que tem os poderes de Thor, onde está o Thor real? E aí que se conta a origem que todos nós conhecemos, foi apresentada para o grande público no filme e tal, né? Que é o do deus arrogante, que é destituído de seus poderes, mandado à Terra como um humano e tal, para aprender o valor da humildade, né? Isso aí, tem que ser humilde, meu irmão. É, mas acho que dessa época mesmo, acho que como o Stan Lee criava muito personagem diferente, né? Até tem uma entrevista dele que ele fala que ele tinha acabado de criar o Hulk, né? Que era um ser ultra poderoso. Ele falou, pô, eu queria criar alguém melhor que o Hulk, né? Quer dizer, mais poderoso, mas, pô, de força não dava. De poderes, assim, também não dava pra fazer uma coisa muito, muito diferente. E aí que ele teve a ideia de falar, pô, vou fazer como se fosse um mini-deus, né, no caso. Ele tava sem ideia, ele quis usar uma ideia que já existia mesmo. Isso a gente já viu, né, na série de podcast em homenagem a Stan Lee, que ele não é o cara mais original. Thor, ele, talvez seja a mais óbvia de todas, né, ele pegou um negócio que já existia, que todo mundo já sabia. Ele pegou os mesmos personagens, ele não inventou nada ali, né. Ele deu uma adaptada ali, né, mas mesmo assim, é muito fácil, né, é a mesma coisa que chegar e falar... Ah, a origem dos poderes deles, eles nasceram assim, né? É o mesmo estilo, né? Eu acho que ele já tava na descendente, então, tô sem ideia. Vamos ver o que tem nos livros aqui. Achei aqui aquela história que eu tava me referindo antes, que é uma história do Stan Lee e Jack Kirby, que aqui saiu em Origem Super-Heróis Marvel 3, pela última vez. Isso é de 95, essa revistinha em formatinho. Naquela época, a Abril não dava muita fonte, né? Pelo que eu entendi, foi publicada na The Mighty Thor 158, que é a origem em que o Thor... Não sei se é a primeira história que conta isso, mas é uma origem que o Thor chega lá no apartamento dele, porque naquela época ele tinha um apartamento, e ele relembra, quando ele era o dono do Blake, que ele encontrou o cajado dentro da caverna, e quando ele bate o cajado no chão, aí sim o cajado vira um Mjolnir, e tem aquela famosa frase, quem empunhar esse martelo, se for digno, terá o poder de Thor. Uma curiosidade, a The Mighty Thor continuou a numeração da Journey into Mystery? Continuou. Ah, então continuou. É por isso. Eu tava achando estranho. Mighty Thor 158. Depois de Heróis Renascem, que ela passa a ser número 1, uhum, até mais ou menos voltar na numeração um pouco antes do Ragnarok e tal. O terceiro volume é o 2007 mesmo, quando começou o arco do Straczynski do Coipel. É o Thor Ultimate de novo. Então, ela tem o volume 2, é a fase do Dan Jurgens, não é? É. Tá, mas nós vamos chegar lá. Não nos apressemos, mortais. Chegaremos no Thor Sadomaso. Isso é uma bichona! Uma coisa legal do início do Thor é que alguns dos maiores, dos mais conhecidos vilões do universo Marvel apareceram ali, né? Alguns continuaram na, digamos, na galeria de vilões do Thor, vamos falar assim, né? Mas outros extrapolaram, foram pra outros títulos e tal, né? Por exemplo, o Mr. Hyde, o Gárgula Cinzento, o Homem Radioativo. Só vilão classe A da Marvel. Ah, o vilão mais classe A de todos, né? Também. O Homem Absorvente. Incomodada ficava a sua avó. É. Meu Deus do céu. Faz tantos anos ninguém conseguiu mudar o nome desse infeliz, né? Mudar pra quê? Cara, não sei, mas não muda, pode ser esse. O homem que assume as propriedades de qualquer objeto que toca. É, porque pior que o nome em inglês também não ajuda, né? Porque é Absorbing Man. É o mesmo, é meio óbvio, né? É a tradução mais literal, pô. Ah, mas eu queria entender como é que foi feita essa tradução. Ninguém percebeu que não podia ser esse nome. É. Ninguém achou. Ah, homem absorvente, né? Tradução praticamente literal, né? Ah, não, tá bom, pode deixar assim. Tipo, não tinha editor. Tem coisas piores, cara, sabe? Não vamos entrar nesse mérito de novo. Não vamos tentar entender porque que a Ajax é o Martin Manhunter, a Ajax, o Rico Speed, a Ricardia. Mas assim, pô, Thor no começo, né, na fase Stan Lee, teve muitos enfrentamentos, né, com uma série de vilões clássicos aí, né? Ele enfrentou Galactus no começo, enfrentou o Ego, né, o Planeta Vivo. Esse é fácil de enfrentar, né? Qualquer lugar que tu acerte é o corpo dele. O principal de todos, né, o irmão dele, o Loki. E, né, a maioria desses vilões eram por artimanhas do Loki, né? O Loki que fazia a armadilha pra ele, né? E tava ele de frente com esses caras, né? O Loki sempre foi a artimanha do roteirista, né? Mais tarde até dos Vingadores, né? Então, tipo, o Loki... Ninguém sabe quais os poderes dele, mas ele sempre consegue fazer alguém enfrentar o Thor. E o Loki já tá indo pro terceiro filme da Marvel, né, cara? Ele era a muleta dos roteiristas só dos quadrinhos, agora é do cinema também. Nós só falando de tradução, o Ricardo chegou a mencionar aqui na nossa pauta que tem dois personagens inimigos do Thor com o mesmo nome no Brasil, né? Exatamente, Destruidor. É o Destruidor, que é o The Destroyer, que é o robozão. Robozão não, é a armadura aquela de Odin, né? E o The Wrecker, que é o... que ninguém lembra, porque é restolho. Eu só lembro desse cara por causa de Guerra Secreta. A gangue de demolição é muito legal. Ah, pá. Que precisa alguém um pouco mais forte, mais restolho, eles botam a gangue de demolição pra enfrentar. É pra botar uns caras fortes que apanham. A grande demolição é no nível daqueles soldadinhos que atacavam os Power Rangers, lembra? Mas eles são fortes, cara. Eu lembro que eles deram um cacete nos Novos Guerreiros, porque aí também já não tem mérito. Não, mas eu acho que primeiro que dá um cacete nos Novos Guerreiros não é grande coisa. Eu acho que naquela época eles estavam com os poderes, um nível de poder asgardiano por causa de Atos de Vingança. Mas não foi só em Atos de Vingança, eles ficaram com os poderes das cardíacas. Então, exato, eles ficaram com os poderes, que foi um jeito da Marvel dar um up neles. Mas a gangue da demolição, tem meu respeito, porque deu um cacete no Everest, naquele arco lá dos Masters of Evil, invadem lá a mansão. É o Vingadores da Queda, isso, não é? É o Underseed. Isso. Eu não sei como é que... Acho que aqui ficou como Vingadores contra os Mestres do Terror e tal, não era isso? É, alguma coisa assim. Acho que eu sei qual é a história que vocês estão falando. Foi bom o Luiz falar do Hércules, Hércules, porque só o Hércules é uma nota de rodapé do Thor, né, cara? Ele era pra competir, só que com a mitologia grega, né? Ele só serve pra apanhar, né? Sempre aparece alguém forte pra dar as porradas no Hércules, aí, sei lá, o Thor aparece, ele tinha, o Hércules da Marvel, ele tem até uma massa, né, que é pra imitar o Mjolnir do Thor, né, cara? É, e a primeira aparição do Hércules no universo Marvel foi enfrentando Thor no número 126 da Journey to Mystery, que aí virou The Mighty Thor de verdade, né? E o Hércules ganha do Thor, porque eles brigam por causa da Jane Foster. Tu vê, né? Olha só, tanta coisa no mundo pra brigar. É, essa edição é meio histórica, assim, né? Porque o conceito dos deuses gregos é estabelecido no universo Marvel nessa história. Ah, aproveitando que a gente falou dela, né? Acho que, né, nesse período a Jane Foster também foi criação do Stan Lee, né? Se não me engano, já lá no comecinho do Thor ela já apareceu, né? E é uma personagem que, tipo, se mantém até hoje, né? Todo cara que escreve Thor, pelo menos faz alguma coisa com a Jane Foster, ela, né? Voltou agora mais forte por causa do filme, né? É um personagem bem diferente, porque ela era uma enfermeira, já que o Donald Blake era médico, né? Lógico que ela tinha que ser uma enfermeira, como... Aí depois as feministas gritam, a gente não sabe porquê, né? Aí agora no filme ela já virou uma astrofísica, já deram uma melhorada. Né? Ela estudou bastante, né? Thor só atrapalha a vida dela, foi só ficar um pouco longe que a mulher de enfermeira foi pra astrofísica. Mas ela ficou um tempão esquecida, cara. Eu não me lembro dela de falarem muito dela, nem na fase do Simonson e menos ainda na fase do Jurgens. É, na fase do Simonson, acho que ela nem aparece. Ela volta na fase do Straczynski mesmo? Porque no início ela aparece. Ela não sei se ela volta, mas ela aparece algumas vezes como interesse romântico do Donald Blake. Donald Blake moderninho, depois a gente fala. É uma parte meio de volta às origens, né? Que alguns personagens têm de vez em quando. Então acho que foi esse resgate da Jane Foster. Aí depois apareceu no filme e pronto. Aí tem que manter a mulher. Acho que pra gente fechar esse início, né? Acho que é legal a gente comentar os principais personagens, né? Que foram estabelecidos, né, e que se mantiveram até hoje, né. É lógico, além do Loki, a gente tem o Odin, né, o pai do Thor, o Baldur, né, a Lady Sif, os três guerreiros, né, Fandral, Ogum e Volstagg, e o Heimdall, né, que é o guardião da ponte, né. Esse aí é, vamos dizer, é o núcleo principal de coadjuvantes nórdicos, né. É o Thor e seus incríveis amigos. Eu acho um cast bem, bem interessante, né, porque você tem, principalmente ali na a figura do Heimdall, tal, que fica ali estático lá, vigiando tudo. Baldur é um personagem que depois na fase do Simonson ele teve um destaque absurdo, né? É, ele era quase um coadjuvante de luxo. E a Sif que fez o... Assim, na fase do Lee e do Kirby, ela fez o triângulo amoroso, né? Com a Jane Foster e o Thor, né? Porque ela era o, digamos, meio que a prometida, né? Do Thor, ela se colocava assim, mas ao mesmo tempo ela era uma guerreira, né? É, era aquela baixaria que nem era um Superman pré-crise, que não sabia se era Lana Lang ou a Lois Lane. Ou a Lori Limari. Porque até o Odin não aceitava a Jane Foster, né? Tem até uma saga dessa fase, né? Que acho que é posterior ao Trial of the Gods, né? Que o Odin e o Baldur se unem ao Thor e tal pra enfrentar o Surtur, que, né, depois a gente vai falar mais, né? E aí depois disso, o Odin permite que a Jane Foster seja assumida, né? Que o Thor assuma a relação dele com a Jane Foster e tal. Só que ela precisa passar num teste e ela acaba falhando. E a Sif é introduzida nas histórias um pouco depois. Mas vamos ser sinceros, né? Cara, é a mesma coisa do Superman com a Lois Lane. O negócio fica meio estranho, assim. Tipo, o cara é um deus, ela é uma mulher normal, assim... No mínimo, a mulher se quebrar muito, né? O Léo sempre leva por esse lado, né? Mas o Thor ainda tinha vantagem, relação, ele podia bater, cara, o cajado e voltava a ser o Donald Blake, fraquinho, normal, ali, uma culpa tranquila. É, mas aí ele tinha dificuldade de fazer as coisas, aí era pior. É porque o Donald Blake nessa época, ele era meio velhão, assim, né? Não era idoso, propriamente dito. Mas ele era um personagem bem tradicional, quadradão, assim, né? O Donald Blake até, pelo menos, vou falar assim de orelha agora, tinha a impressão de que ele em relação a Jane Foster, ele mais velho, né? Tanto mais velho. Mas ela desde ele sabia dele ou não? Não, acho que não. Não, porque por muito tempo eles mantiveram essa história do Donald Blake como Thor, pra, como se o Thor tivesse uma identidade secreta, né? Em vez do óculos... Botava um rabinho de cavalo e um óculos, ele virava outra pessoa. Era mais pra ter o clichê padrão aquele do herói na época, que o herói tinha que ter uma identidade secreta. Mas aí realmente é uma mudança, né? Porque o cara era um deus, o outro era um fraquinho, né? Mais velho. É, mas nessa época ele ainda é... Ele mantinha as memórias um pro outro. Ele não era outra pessoa, ele era ele do passado. Mas não tinha triângulo amoroso, porque duvido que a Jane Foster iria escolher o Donald Blake. Pois é. Pra finalizar, não sei se vocês... Eu acho que eu tive essa impressão, revendo umas coisas da arte do Kirby, que é sensacional. E é bom a gente falar que o Stan Lee e o Jack Kirby, o único título que eles mantiveram depois de muito tempo, que eles continuaram trabalhando depois de muito tempo, além do quarteto, foi o Thor, que era um personagem que eles curtiam muito fazer, né? Eles mantiveram por muitas edições. O Jack Kirby, ele ficou no título até a 179. E é muito legal de observar que, pra depois, né, o Jack Kirby, quando ele saiu depois dessa edição, ele foi pra DC fazer Novos Deuses. E você vê nitidamente que ele se inspirou muito no trabalho que ele fazia no Thor, a arte, o visual de Asgard, dos deuses e tal. Ele aproveitou muito, mas muito mesmo, eu diria quase que copiado nos Novos Deuses, né? Aproveitou muito mesmo, assim. Até porque o Thor do Jack Kirby era muito mais ficção científica, assim, né? Tinha lá os Kirby Dots, as máquinas, né? Era uma Asgard muito mais moderna, né? Os deuses, tanto de Asgard quanto os Novos Deuses, são bem coloridos, né? É. Uma coisa meio berrante, assim. É, anos 60, né? 60, é. É, pra gente, assim, fica meio estranho. Até o pessoal do mal lá, do Darkseid, era colorido. É, é verdade. Até na época era a forma mais fácil, né? De fazer a impressão, até. Se fazia em cores pastéis mesmo. Você não tinha como fazer nuances, né? Então você botava cores chapadas mesmo. Né? É, pra diferenciar bem, né? Tudo amarelo, vermelho. E aqui no Brasil você tinha outra forma de fazer impressão, que era trocando as cores com a cara dura. É. Saíram formativo tudo com cor trocada. Legal. É o fantasma que eu digo. Depois que o Kirby saiu, o Stan Lee ainda continuou por várias edições. E aí a gente teve o Neil Adams e depois entrou o John Buscema. E aí ele ficou 9 anos seguidos no título. O John Buscema é um dos artistas clássicos do Thor, né? Acho que muita coisa do estilo dele até inspirou depois os que vieram, né? Aliás, ele fazia uma boa mescla com o estilo do Kirby. Ele manteve, de certa forma, o visual. Sim, ele manteve e aí o Stan Lee continuou com ele por um tempo. E depois, nos anos 70... entrou o Roy Thomas, que por um tempo ajudou muito o Stan Lee no título, e entrou depois Gary Conway, Len Wein e tal. Esses três aí foram os caras que fizeram ali o título do Thor, aí aprofundando em vários momentos a mitologia nórdica e tal. Mas de uma forma geral, né, tem fases bacanas ali, pelo menos ali que eu me lembro, assim, que a gente pode citar, né? Tem uma fase entre a edição 242 a 253, que ele enfrenta o Ulik. Depois ele tem que enfrentar um tal de Fire Lord, que aí controla a mente do Thor, e a Jane Foster tem que salvar ele. Tem um outro vilão também, que também é da fase do Stan Lee, que é o Mangok. Tem uma fase assim de que recicla temas daquela época do Stan Lee, requentados nos anos 70. E repare que já naquela época estavam resgatando o Odin, que tinha morrido, né? Já, é meio que sim. É, Odin morreu mais que a Jean Grey, né, cara? Muito mais. O Odin é todo poderoso, não tem poder nenhum, né? Só morre, só se eu acho que desaparece. Tem, né, cara? O cara morre. O poder dele é ressuscitar. É, o cara morre, tira umas férias, volta. Isso é uma coisa bem própria da mitologia nórdica, né? É, claro. Eu ia brincar, é pior que é coerente mesmo com a própria história. Até mais pra frente, quando a gente chegar no Ragnarok, a gente fala isso. Sobre essa época e essa fase, é que essa galera aí, Jerry Conway, Len Wein, Roy Thomas, era aquela galera... Assim, apesar de não brilhar muito, digamos que seja a melhor fase do Thor, esses três eram os caras que escreviam quase tudo nessa época, né? Eram os carregadores de piano, né? Eram os carregadores de piano, que a gente volta e meia fala, né? É como se fosse hoje o Geoff Jones e o Bendis, né? Que escrevem metade de todos os títulos publicados hoje. E tem muita coisa legal desses caras. Muita coisa legal mesmo. Eles não são conhecidos assim como gênios, mas eles sempre estavam lá escrevendo uma porrada de título, participando de tudo quanto é título importante Marvel e DC, né? É, eles são aqueles caras que são muito bons escrevendo séries mensais, mas eles, até pela uma maneira como o quadrinho era feito, né, porque eles não tinham aquela preocupação de fazer a saga, ou arco, sabe? Uma coisa deve de você reunir e vender numa livraria. Começaram os anos 80, e aí no número 337, aí entrou o cara que fez, né, acho que sem dúvida nenhuma, a melhor fase do Thor de todos os tempos, que é o Sr. Walter Simonson, né? Ou Simonson, eu nunca sei. Eu sempre digo Simonson. Número 337, novembro de 83, o nosso digníssimo Walt entrou no Thor. Como assim entrou no Thor? Pô, o Thor já é um cara que andou por aí segurando um cajado, cara. Já é um loiro de chapinha também, né? Faz chapinha, tem cabelo comprido e segura um bastão, pô. Vamos reformular, entrou em Thor. Não, pior não. Não ajudou? Não ajudou? Não, também não. Estreou no título do Thor. Estreou no título, pronto. E o cara já chegou chutando a porta, né, cara? Porque ele já começou mudando tudo, né? Ele começou já estabelecendo uma identidade nova pro Thor na figura do Sigurd Jarlsson, que nada mais era que um Clark Kent. Olha aí! Chegamos no Clark Kent, olha aí. É, exatamente. Cara, isso aí foi uma sacanagem com o Donald Blake. Cara, ele limou o Donald Blake nesse tempo. Thor, ele vai pro espaço investigar uma nave, né, que tá se aproximando e tal. E ele encontra o Bill Raio Beta, que é um alienígena defendendo a espécie dele que tá na nave, que tá sendo perseguida por uns demônios. E eles lutam, um pensando que o outro é um vilão e tal. E o Bill Raio Beta vence o Thor. Ele não só vence o Thor, né? Ele consegue erguer o martelo, o Mjolnir, e ele acaba virando uma versão cara de cavalo do Thor. Porque seguindo a linha aquela de quem levanta o martelo tem o poder do Thor. É, na verdade era aquela coisa que a gente até não falou antes, mas existia a fraqueza do Thor, né? Se ele passasse uma hora longe do martelo, ele voltava a ser Donald Blake, né? Ah, é verdade. O que aconteceu durante a luta, né? Ele, no meio da luta, ele jogou fora o martelo, sei lá o que aconteceu. Ele arremessa o martelo e não pega no Bill, né? É, o martelo não volta. Isso aí, no fim, ele acaba virando Donald Blake, né? E aí o Bill Raio Beta acha o cajado, dá uma porrada no cajado e se torna o Thor Raio Beta, né? Pra chamar essa. Pode fazer um paralelo do Thor dos quadrinhos com o Thor da mitologia, né? Os dois são muito burros, né? se o cara não pode ficar uma hora sem ter um martelo na mão, o cara fica jogando o martelo, né? É, tinha que ter uma cordinha, pelo menos. Né? É, bota uma corrente, né? Nisso o Judges foi melhor, ele botou uma corrente no martelo. Eu não me lembro, cara. Não foi o Judges, não. Foi na fase do Warren Ellis lá. É que na real, tipo, o martelo deveria voltar pro Thor, né? Sim, tem a magia aquela que faz com que o martelo volte. Mas às vezes ele fica preso, né? Não consegue. Essa saga do Bill Raio Beta é muito legal porque o Walter Simonson, eu vou falar Simonson, tá? Ele já começou ali a plantar as sementes da saga seguinte, que é a saga mais clássica. Mas além disso, toda essa relação do Bill Raio Beta, porque o Odin acaba levando o Bill Raio Beta pra Asgard, o Bill Raio Beta, ele ganhou justamente o direito de portar o martelo, só que o Thor acaba, né, tendo que... Ele também precisa, ele é o defensor da Terra e tal, né? Não, tem uma história que, na verdade, o Bill Raio Beta pede a ajuda dos Asgardianos. Sim, depois de desfeito o mal-entendido, né, ele fala, olha, eu entendo que eu tenho que devolver o martelo, mas isso aqui pode ser a salvação do meu povo e tal, né? É, e aí acontece um negócio muito legal, porque primeiro tem uma nova luta entre os dois, e o Bill Raio Beta ganha de novo do Thor, e aí o Thor fala que ele vai abandonar Asgard, que ele tá em vergonha e não sei o que e tal, e aí o Odin se compadece dos dois, né? E aí ele acaba dando um jeito de criar um martelo pro Bill Raio Beta. Até tem uma participação legal com a Sif, ela se coloca em sacrifício pra enfrentar um anão gigante, vamos dizer assim. Um anão gigante. É, ele chama o mesmo ferreiro que fez o Mjolnir, né? Ele faz um martelo irmão do Mjolnir, só que diferente, né? O cara ganhou do Thor duas vezes, cara. Ele tem direito ao martelo. Ah, mas o Thor era o filho do Odin, né, cara? Não ia dar um jeito, né? É o nepotismo, O que ainda faz é um martelo, né, digamos, poderoso, mas não tanto pro outro, cara. O cara ganhou duas vezes, merecia o martelo. É, e aí eles passam a dividir o poder, que nem o Capitão Marvel fazia lá com com a família Marvel, né? Eles dividem o poder do Thor por um tempo e eu não lembro se é nessa parte da história já ou se é no fim, que é aquele que o Ricardo tá falando, que o Odin passa a maldição, digamos assim, do Donald Blake pro Bill. Sim, pro Bill poder voltar à forma do povo dele, né? Porque, na verdade, o Bill não era igual à raça dele. Ele era um alienígena desenvolvido geneticamente pra ser um campeão. Então, ele era musculoso, ele tinha aquela cara de cavalo. Ele era feio, né? Ele não se encaixava no povo dele. E aí, batendo o martelo e virando o cajado, ele voltava a ser uma coisa mais parecida com o resto do povo dele. O gene dele foi mesclado ao do predador mais poderoso lá do planeta dele. Por isso que ele fica com aquela cara. Isso. E ele é renegado pela própria raça dele que ele tá tentando salvar. E outra curiosidade bacana do Bill é que o martelo dele chama Stormbreaker, né? O rompedor de tormentas ficou aqui. O nome original, né? O nome em inglês é muito bacana. Aqui também é legal aqui, mas o Stormbreaker é foda. E o Thor, né? Aí, no caso, ele já não é mais dono de Blake. Aí sim ele vira o Sigurd Jarlsson, né? É, que aí ele decide que ele continua por algum motivo precisando ter uma identidade secreta, né? Pra tirar uma folga na Terra. E aí ele tem a brilhante ideia de fazer um rabo de cavalo, botar um óculos. Não, a ideia não foi dele, foi do Nick Fury, a ideia do óculos, hein? Aí no quadrinho seguinte ele dá de cara com o Clark Kent, cara. Nick Fury, ótimo espião, hein, cara? Que ideia, hein? Que é o caolho, né, cara? Não, e mais pra frente nós vamos contar, não enganava. Tava nem criancinha isso aí, né? Não, isso aí nem durou muito, né, cara? Ele abandonou, né? Essa identidade do Sigurd Jarlsson não dura muito tempo, até porque no arco seguinte, né, se passa a maioria da fase do Walter Simonson é praticamente toda em Asgard, né? Eu acho que ele não usa mais, cara. Eu acho até que alguém chega a descobrir. Não, ele até usa, mas a maior parte da ação tá em Asgard. Então ele usa essa identidade muito pouco, né? Já nessa fase já se apresenta a Lorelei, né, que é a irmã da Encantor. Né, a gente nem falou da Encantor, né, mas a irmã da Encantor que tenta conquistar o Thor, né, na Terra. Primeiro ela se apresenta como uma humana e tal, e ela acaba... É, logo quando o Sigurd Jarlsson aparece na primeira, quando ele vai trabalhar na construção, ela vira donzela em perigo lá, porque aparece algum inimigo e tal, e o Thor salva ela. E aí eles já começam que meio que engatar um relacionamento, e ela tenta conquistar o Thor, poções e tal, pra ela controlar o Deus do Trovão. Mais ou menos mais safada que a Encantor, né? Mais piriguete que a Encantor. A Encantor depois dá chega pra lá nela. Ela arma pra Lorelei, e aí um pouco mais pra frente ela acaba se aliando ao Loki. Mas, né, pra gente não escapar muito, né, depois dessa saga do Bill Raio Beta, já vem a saga mais clássica do Thor, né, que é a saga de Surtur, né. Das melhores coisas que eu já li na vida. E eu vou dizer que a segunda melhor é com o Surtur também, que é da fase do Dan Jurgens. É literalmente um daqueles poucos vilões que você acredita que são realmente uma ameaça. Já na saga do Bill Raio Beta, ele vem, você tem alguns quadros, né, algumas páginas, o Walter Simonson, ele vai colocando, fazendo páginas em que uma figura misteriosa tá forjando uma espada. E aí, no final, né, se revela que é o Surtur e tal. Ele forja a espada do Crepúsculo, que com ela ele pretende invadir Asgard e banhar a espada na chama eterna. É uma chama que o Odin roubou de Muspelheim, né, que é o reino do Surtur. Se o Surtur conseguindo embanhar a espada no fogo, né, inflamar a espada, ele vai ter o poder para destruir o universo. Mas até aí, só que ele tá preso no reino dele. E aí ele usa o Malekith, que é até inclusive é o vilão do segundo filme do Thor, né, que ele precisa roubar a caixa dos invernos antigos, para quem conhece mitologia do Thor e tal, é um artefato poderoso e tudo. Não, pra quem viu o filme, né? Exatamente. E aí ela quebra um selo que vai libertar o Surtur e tal. Então tá os dois mancomunados. E se acha, né, o tempo todo que o Loki também tá mancomunado com eles. Mas ele simplesmente não interfere até o final, né? Cara, mas o Loki é aquele jogador que entra na partida e já vem com o cartão vermelho anotado, né, cara? Ele não, ele pode até não estar macumunado, mas tu já presume que ele tá, por garantia. Tu pode até não saber porque tá batendo, mas o Loki sabe que tá apanhando. É, vira um grande evento. Tem uma coisa até meio assim, sabe, os exércitos vão se formando, tem um... A coisa vai crescendo, né? É uma saga bem longa, né, cara? Aqui saiu, pela última vez, daqueles maiores... Toda a fase do Simonson, né? Maiores clássicos do Poderoso Thor, volume 1 ao 5. E você lê isso, assim, na sequência, é muito legal, cara. É uma história bem construída. E o Simonson, ele já tinha aquela manha dos anos 80 de amarrar muito bem, né, os arcos um no outro. É, e ele vai deixando as pistas, né, ao longo das histórias do Thor, né? principalmente com aquela cena de alguém forjando a espada e aquela famosa onomatopeia, né? Doom. É, o apocalipse, ou sei lá, a destruição final, sei lá, né? E é legal, porque depois, quando a coisa pega pra valer, né? Surtur manda legiões de demônios na Terra, pra Terra, né? E aí o Thor e o Bilraio Beta vêm com todos os Asgardianos pra Terra, né? E aí Nova York vira um campo de batalha e o Odin fica pra trás, né? Ele vem com os Aesir, né? Que são os heróis. Nessa parte que ele liberta os heróis do Valhalla, né? Exato, exato. Quem Asgard é muito bacana, né, cara? Quando um herói morre, ele vai pro Valhalla. E assim, se a coisa apertar, tu pode ir lá no Valhalla e buscar ele de volta. Exatamente. Por ele pra brigar, é. Dragon Ball teria muito a aprender com as... Precisa nem chamar dragão nem nada. É. Vai lá, o Thor chega em Valhalla, ó, tô precisando de ajuda, o bicho tá pegando. Aí vai os heróis do Valhalla lá ajudar o Thor. É bacana, não, a ideia é, o resultado final é legal. A grande sacada é que o Surtur engana todo mundo, né, e ele acaba indo pra Asgard, né. E o único que fica pra trás com o Odin é o Heimdall, né, porque ele é o guardião da ponte, né. E o Surtur, ele acaba pegando o Heimdall primeiro e depois ele começa a lutar com o Odin. Quem vem em resgate é o Loki, né? É até engraçado, né? Porque o Loki chega a uma conclusão meio óbvia, né? Ele fala, que adianta? Eu vou governar sobre as ruínas? Pra mim não serve. Eu quero governar, mas não assim, né? E aí ele acaba enfrentando o Surtur e graças a isso o Thor tem tempo de chegar, né? Ele deixa o Bilraio Beta pra trás. Quando ele percebe o engodo do Surtur, ele acaba indo pra Asgard, né? Correndo o risco de falar bobagem, a vitória do Surtur nessa época, destruindo os Nove Reinos, já seria o Ragnarok, né? Exato, é, seria... Não, é uma das versões do Ragnarok, né? Até durante essa saga eles contam a origem mesmo do poder de Odin como poder total. Na verdade, Odin e os dois irmãos, né, Vini e Vê, vão até o reino de Surtur e vão perguntar pra ele, mas... Vai chegar o dia que você vai destruir os Nove Mundos? Aí falou assim, com essa espada aqui, já tinha espada, eu vou acender ela no... Ah, verdade, ele mostra a espada. É, eu vou acender ela no fogo e vou destruir os Nove Mundos. Aí eles lutam contra o Surtur e acabam roubando a espada dele, né? E aí o Vini e Vê se sacrificam e aí que o Odin recebe o poder total e se torna o Todo-Poderoso, né? Ele mantém a espada guardada, né? Vilão de história em quadrinho mesmo, contou o plano todo. Ah, que era uma profecia, né? Era profecia. Era como se fosse o livro do Apocalipse dos Guardianos. Não, mas eles foram lá questionar o cara. Mas tu vai fazer isso mesmo? Não, vou fazer. Vou pegar essa espada, botar naquela chama lá, depois vou destruir. Ele vai fazer o que ele tá destinado a fazer, o que ele foi criado pra fazer. É, o Surtur repete isso várias vezes na saga. É, ele não tem uma motivação dele, né? Ele vai fazer porque. Porque tá lá. Ele vai fazer, ele entende que esse é o papel dele no mundo, sabe? É destruir o mundo. Exatamente. Quando o Odin e os seus dois filhos se unem pra lutar com o Surtur, tem um dos quadrinhos mais. É uma das cenas mais memoráveis, né? Que pô, diz tudo sobre quem é cada um, né? O Odin fala por Asgard, o Thor fala por Midgard e o Loki fala por mim. É muito bom. Isso é sensacional. O Odin acaba se sacrificando, segue-se uma nova fase sem o Odin e Asgard, né? Mas aí não é o Thor que assume como a gente tá acostumado mais recentemente, né? Aí é o Balder que assume como regente. Balder tem um destaque muito grande. Inclusive, ele tem uma minissérie em 4 edições feita pelo Simon, escrita pelo Simon e desenhada pelo Saul Buscema, irmão do John. Tem todos os estilos mais ou menos parecidos, né? Não tão legal quanto é o do John, né? Mas uma coisa que a gente esqueceu de falar é que o Simonson, ele era tipo o Frank Miller no início de carreira, né? Ele roteirizava e desenhava, né? Isso. E aí o Saul Buscema começou a trabalhar com ele em algumas edições e o final da fase do Simonson é praticamente todas desenhada pelo Saul Buscema. E tem essa mini do Balder que aí conta toda a história dele quando ele é procurado para lutar na saga de Surtur. Até a parte que ele é escolhido regente de Asgard. Porque aí que é uma coisa meio que paralela ao título do Thor, né? É, e ele fica prisioneiro da Rainha dos Duendes, uma coisa assim, né? É a Rainha Norne, né? A Carnila, que é apaixonada por ele e tal. E o Balder é um personagem muito interessante, né? Porque ele é o mais, talvez, o mais puro, né? E o mais digno de todos os deuses lá. É, eles dizem isso na história, né? Que Thor não é tão digno quanto o Balder, né? É, porque o Balder nunca mente, ele é um guerreiro justo, ele nunca se vinga, é o cara perfeito, assim, ele é quase como se fosse um super-homem, assim, moralmente, eticamente falando, sabe? Sacanagem que não tem ele no filme, né? É verdade. Mas, e é engraçado porque naquela fase, no começo da fase do Simons, ele tá desiludido com a vida, porque ele, na fase anterior, ele é morto e ele vai pro reino dos mortos, né? Ah, é verdade. E ele vê todos os inimigos que ele matou, e ele passa um monte de agruras lá, né? E quando ele volta todo desiludido, ele desiste das lutas, ele fica depressivo lá, engorda pra caramba. É, ele fica suicida e gordo. E assim, é quase como uma trama, uma subtrama do título do Thor, é ele voltando, né? Ele acaba arrumando um sidekick lá, né? Essa minissérie é comprida, né? Quatro edições, mas são... Quatro edições, né? Quatro edições longas. É, inclusive ela foi publicada no junto nessa fase dos maiores clássicos que a Panini vem republicando, né? Essa minissérie tá toda republicada lá, hein? Tem toda essa trama que é logo em sequência da escolha, né? Do regente até a hora que o Balder volta e é colocado como o regente, né, de Asgard e tal, e aí o Thor volta pra Terra. Então toda essa trama aí acontece nessa época aí. Tem um personagem bacana, que um inimigo, né, que depois vira um meio coadjuvante das histórias, é o Curse, né, que é um dos elfos negros lá do Malekith, que jurou vingança contra e ele acaba sendo transformado nesse... Até tem uma participação do Beyonder lá, do Guerra Secreta, nessa época. Época de Guerra Secreta 2, né? Porque a Marvel tava integradinha, né? Uma coisa que aconteceu numa história tinha que repercutir em outra. Como tinha o Beyonder lá ameaçando todo o universo Marvel, não podia não acontecer nada com o Thor. Nesse meio aí, tem umas edições aí em que o Loki transforma o Thor num sapo. Famosa fase do Sapo do Trovão. Eu acho que deu uma bela capa. Só, né? A capa é bacana, com o sapo vestido de Thor segurando o martelo. Ah, é engraçado, cara. Eu acho que é, sem sombra de dúvidas, as sequências mais hilárias que já foram feitas com Thor. Mas isso também tem referência com a mitologia, então não tá ali de graça. Depois disso aí tem um outro crossover, a gente tava falando da questão do Guerras Secretas, um pouco antes disso, que é o Thor indo pro Reino dos Mortos, porque ele fala que ele precisa recuperar a alma dos mortais que morreram e tal. Não, é a alma dos mortais que morreram no rolo aquele com o Surtur, né? Isso, exato. E aí ele acaba fazendo uma expedição, é um negócio até meio, sabe, coisa meio, parece meio RPG, assim, sabe? É meio mitologia grega, né, meio Divina Comédia, assim. Vai o Balder com ele, vai os heróis do Valhalla, vão com ele e tal. O executor acaba ficando pra trás pra garantir a fuga deles depois e... É, o executor de metralhador. Que no final da saga de Surt, os caras levam pra Asgard, eles levam um monte de metralhadora do exército aqui e tal, né? Eles ficam espantados, eles gostam das metralhadoras e eles levam pra Asgard. Por que o Thor foi pro Hela resgatar os mortais? Porque Hela só tava com aqueles mortais porque eles morreram enfrentando os demônios de Surtur, né? Então, como eles morreram numa briga de Asgardianos, eles acabaram indo pro Hel. E aí o Thor descobre que no Hel eles estão sofrendo horrores, as almas. Mas tudo isso era uma desculpa, né? Porque ele queria saber se o Odin tava lá. É assim, ele usa um pouco como desculpa. Ele traz as almas e tal, ele leva as almas de volta pra Terra. A Hela acaba jurando vingança. E aí ela se vinga, colocando uma maldição no Thor, que ele vai ter o... Porque o que que acontece? A Hela sempre quis a alma do Thor, né? E ele, obviamente, ele nunca iria pra lá, né? Por causa disso, ela acaba colocando uma maldição sobre ele, que ele vai ficar com os ossos, né, quebradiços como um vidro. E só que ele nunca iria morrer, porque ela renega ele. No quadrinho ela fala, eu te renego. Depois da fase de Surtur, essa fase é muito legal também, né? Principalmente pela história que vai vir depois disso. É, e aí tem um crossover, né, com o Massacre de Mutantes. Saiu agora aqui no Brasil. Saiu agora de novo, né? Já tinha saído antes. Thor acaba salvando o anjo, né? Que ele vai resgatar lá uns Morlocks e tal, né? Não era nem os Morlocks na época, né? Era aquele... Era o X-Factor. É, na época era do X-Factor e tal. Entram os... Ah, aquele Wart, né? O Wart e o Rust. Isso, que eles entram nos túneis. E aí o anjo é nessa história que ele enfrenta os carrascos e ele é pregado na parede e tal. E aí ele perde as asas e vira o arcanjo do apocalipse e tal. Essa história foi importante por algumas décadas, né? No anjo dos quadrinhos, né? Exatamente. Eles foram voltar ele depois do ano 2000, sabe? Que ele foi voltar a ser o anjo com asinha de pena. Porque por muito tempo ele usou aquelas asas de metais. E ele era puto da cara que tinha. Ele é crucificado, na verdade. E aí o Thor salva ele, né? É, até pra quem tá lendo só o Massacre dos Mutantes é estranho, né? No meio da história aparece o Thor e resgata ele. E quem avisa do que tá acontecendo nos túneis são os sapos. Exatamente. Tá vendo? Só não foi inútil aquela fase. Não, e é nessa história que um dos carrascos quebra o braço do Thor e ele descobre que a Hela aparece pra ele. E eles descobrem o que aconteceu. E até tem uma parte muito legal que ele incinera os túneis. Com o poder do martelo, ele incinera todos os túneis lá, e aí isso tem reflexo na revista do X-Factor, na revista dos X-Men e tal, né? É, o Thor sempre com aquele jeito dele solucionar problema, né? Ele destrói tudo. É. É, mas aí a gente, só pra defender, né? Quando tava isso, ele já tinha praticamente acabado tudo, né? Eles sabiam que não tinha muito mais sobreviventes, aí o Thor falou, não, pode deixar que eu cuido, eu vou dar pra todo mundo... Um funeral viking, né? E aí ele explode tudo ali dentro, né? É, literalmente uma cremação em massa. Daí pro final, né, o que a gente vai ter é o Thor lidando com isso, né? Aí primeiramente ele pede pro Tony Stark criar um exoesqueleto pra ele, por causa do braço. E aí ele continua. Ah, antes disso é bom lembrar que o Thor já tá de barba nessa época, porque na expedição pra Hel, a Hel ataca ele e faz uma cicatriz horrível que nunca é mostrada, né? Mas que destrói o maxilar dele, então ele deixa crescer uma barba. A primeira coisa que ela ataca é a beleza dele, né? Isso, é. Ele sempre foi um deus belo, desejado, aí ela vai no rosto dele, aí ele deixa aquela barba que já fica mais senhor, né? Conforme ele vai lutando com uma série de inimigos, ele volta a enfrentar o Homem Absorvente. Quando ele enfrenta o Homem Absorvente, já tem a Titânia também, né? Que já veio de Guerras Secretas. E aí ele vai se fudendo, né? Finalmente tem uma boa ideia, né, cara? Ele manda os ferreiros de Asgard lá fazer uma armadura pra proteger o corpo dele nas batalhas, né? É, porque senão o corpo dele já tava virando geleia, né? É, que aí é a fase do Thor de armadura, que é uma das roupas mais legais que ele usa, né? Durante toda a história dele. Eu só não entendo aquele bracelete frufru do outro braço, até hoje eu não entendo, assim. É pra diferenciar do braço que tava quebrado. É, sei lá. Nessa fase toda aí que a gente tá falando, né? Já é tudo com o desenho do Saul Buscema, que já é a fase final do Simonson e tal. Então já é o Saul Buscema que tá desenhando. Walter Simonson tá só escrevendo. Mas ele fez questão de desenhar, de escrever e desenhar uma história que, sei lá, pra mim eu acho que é uma das mais sensacionais que eu já li. Que é quando se cumpre a profecia, né, do Thor enfrentando a serpente do mundo, né, que é a Jormungand. E o Simon só fez um negócio muito bacana, né, que ele fez tudo, cada página, uma página inteira, quadros de página inteira, com as citações do texto original, né. É, seria um poema nórdico antigo, né, que uma das coisas que aconteceria no Ragnarok é que Midgard seria destruída pela serpente, que é a serpente que mora dentro da Terra e que envolve o mundo inteiro, de tão grande que ela é. E quando essa serpente sai pra destruir o mundo, eu não me lembro porque que ela sai, é o Loki que provoca ela pra variar. Tem uma cena muito bacana, que é ele vai até o Reino dos Mortos e conversa com a Hela, porque a serpente e a Hela são filhos do Loki. Você não teve... Eu estou interessado em apressar a profecia, né? E até aí a Hela fala assim, eu achei que eu odiava o Thor, mas... O ódio do Loki não conhece limites e tal, aquela coisa toda, né? Essa história, cara, eu acho que é a primeira grande história que eu li do Thor, não é a primeira. Mas saiu aqui num Super Almanac Marvel 4 ou 5? Sim, 4. Eu lembro até hoje que é aquele invertido. É aquele invertido, é aquele de lado. vira do outro lado, é a história do Homem de Ferro, do Centurião Prateado. Isso, exatamente. Cara, essa história é sensacional em formatinho, cara. Em formato americano, agora lendo toda a fase do Simon, só é duas vezes mais sensacional. É maravilhoso, assim. É um negócio pra, realmente, pra guardar. E, pô, a gente tem que louvar, assim, muito. Louvar, não. Deixa eu mudar a palavra. A gente tem que enaltecer muito o trabalho da Panini de ter publicado a fase toda do Simonson no Thor, porque é um negócio muito fechado, uma obra muito, muito bacana mesmo, assim. É clássico mesmo, sabe? Demorou uns 10 anos pra eles publicaram os 5 volumes. Thor enfrenta a serpente, mata a serpente, né? E aí ele vai se vingar, né? Da galera e tal. E aí ele acaba, no final dessa batalha, ele tá todo destruído, né? Ele meio que morre, né? Não, ele não morre, ele vira uma geleia. É, ele vira geleia, exatamente, porque ele não morre por causa da maldição na ela. Só que aí o que acontece? Ele vai parar no Destruidor, cara. E aí Thor, muito espertão, na armadura do Destruidor, ele invade o Reino dos Mortos e ele começa a detonar. Ele acaba enganando a Hela de forma que ela restabeleça o corpo do Thor, né? E aí ele se revela como Thor, tal, engana ela. Sem a maldição. Sem a maldição, ele volta pro poder. Depois ele encara o Loki e aí termina a fase do Simons. Aliás, essa discussão dele coloca é uma das melhores coisas que eu já vi. Porque na verdade ele chega pro Loki, ele fala, ah, eu sei que você fez tudo. Fala, cara, o que você vai fazer? Ah, você vai aprender que certas coisas nem com magia se resolve. Aí ele dá uma martelada no braço do Loki, estourando o braço do Loki, quebrando ele de uma forma esquisita. Ele fala, ah, eu, o Loki fala, ah, mas você estourou meu braço. E ele fala, ah, é isso aí, mas só pra você saber, somente a paciência de Odin era infinita, tá? Então, e o mais legal é a cara que o Thor faz quando ele tá dando a martelada, porque dá um sorrisinho, né? Chega a ser sádico, cara. Então, e ele sai da falando, ah, visitar meu irmão sempre faz bem, preciso fazer isso mais vezes. Não, Thor totalmente sádico, né? É isso, e vale mencionar que quando ele tá com o Destruidor, né, lá no reino da Hela lá, pra quem viu o filme do Thor, Destruidor não é lá essas coisas, mas nos quadrinhos, ele a armadura é muito foda, ninguém consegue parar ele, normalmente nem o Thor consegue parar o Destruidor. Né? É, depois, claro, como tudo na Marvel, isso aí perde o sentido que eles começam a usar demais, né. Exato. Sim, é claro. Mas a princípio ninguém é páreo, né? Eu acho que até no comenta do filme do Thor, na época do primeiro, a gente falou, né? Que o Destruidor é aquele personagem que quando aparecia, tu ficava, puta, fudeu, né? Não tem como, esse é aquele que não tem como vencer, sabe? É, tinha que reunir muita gente, usar de alguma artimanha, alguma coisa pra poder vencer, né? Normalmente na força bruta não conseguia. Depois ele aparece até no desenho dos Vingadores, cara. Eu acho que até o Gavião Arqueiro derrota ele. Depois dessa fase clássica, a tendência, quando você vai muito pro alto, a tendência é cair, né? Pô, a gente vai falar meio que rápido aqui, foi quando as histórias do Thor ainda estavam mais ou menos, mas já não tinham aquela qualidade, né? Nessa época aí, que foi até 96, que é quando o título foi encerrado por causa de Heróis Renascem, né? A gente tinha o Ron Frenz e o Tom DeFalco escrevendo. Aí o Thor volta pro visual normal dele, ele tira a barba e tal, aquela coisa toda. Volta pra regatinha preta. Ele acaba, entre os números 387 e 389, ele enfrenta os Celestiais. Na 390, tem aquela famosa história que o Capitão América levanta o martelo, que eles enfrentam os seguidores de Sete, que é o deus egípcio, né, da morte, né? Esses seguidores de Sete eram recorrentes na história do Capitão, não? Não, eu acho que foi introduzido naquela época. Não, é, na verdade ele é um vilão do Thor mesmo, ele apareceu algumas vezes. É, como todos os deuses ali, acabava meio que fazendo uma, assim, alguma hora fazer um crossover, né? Era uma briguinha pra ver quem era mais deus, né? É. E na Marvel, os deuses mais importantes são os nórdicos, né? É. E parece que foi alguma coisa do mesmo estilo com a Hela, que Deus Sete estava tentando roubar almas mortais pro reino dele, né? Porque afinal, quando você é dono de um inferno, você tem que ter muitas almas, né? Pra ter poder, né? Mephisto que eu diga. Até pra decorar, né? Pra ficar vazio, né? É. E aí o Sete sempre foi. Se tornou um inimigo do Thor, né? Tanto que nessa época nem era o Capitão América, né? Era o Capitão na versão Capitão, né? Mesmo, era o Steve Rogers. Isso. Quando o Capitão, depois aquele que era um uniforme muito melhor do que o uniforme do Capitão América. É, o uniforme preto. Que depois passou pro John Walker, né? Eles trocam os papéis. Isso, exatamente. No número 400, eles trazem o Surtur de volta, né? Por causa da comemoração do número 400 e tal. E depois, lá em 432, tem uma saga que mostra o Thor matando o Loki em combate. E o Heimdall, que na época era o governante de Asgard, coloca o Thor em exílio. Mas aí, pra não ficar a Terra ficar sem um protetor, o Heimdall coloca um humano mortal chamado Eric Masterson pra ser o novo Thor. O Odin tá morto esse tempo todo, desde a saga de Surtur? Sim, sim. O Odin passa mais tempo morto que vivo. É, mas acho que foi a fase que ele ficou mais tempo morto. Depois era um tal de morre e volta, morre e volta. É, morre e volta, dorme, morre e volta. É, ou ele tá morto e tá dormindo, assim, Bom, aí depois quando o Thor voltou, né, aí eles passaram a dividir o mesmo corpo por um tempo e depois foram separados. E aí o Eric Masterson virou um novo herói, que era o Thunderstrike, né, o trovejante aqui no Brasil. Né? Porque o Heimdall tinha usado a famosa Força Odin pra dar poderes do Thor pra um mortal aleatório, né? Mas ao mesmo que nem o Kyle Reiner ganhou o anel Lanterna Verde. Ó, tá, precisa ter um Thor, tu aí, vai dar um bom Thor. Vai ter usado um dos corvos lá, procura alguém que merece poder e tal, e o corvo era caolho também. E por acaso o Eric Masterson era um cara muito parecido com o Thor, né? É, por acaso, né? Por acaso usava rabo de cavalo, igual... É, claro, dos 90. Sigurd, né? Eu acho que o povo procurou alguém parecido, não que merecia. É, o Thor, como é que é? O Thor, ah, tá ali, ó, Thor. Pegou um cara metaleiro lá, esse aí. Antes, né, de chegar Heróis Renascem, aí quem assumiu o título foi o Warren Ellis com um desenho do nosso compatriota aqui, o Mike Deodato, né? Deixa eu fazer uma parte só. Mike, fãzaço do teu desenho, cara. Sério mesmo, gosto muito. Mas essa fase é a pior fase do Thor de todos os tempos. Não por culpa do desenho, por culpa do roteiro. Eu acho que ele não duvida muito disso, não discorda, não. Cara. Nem ele vai discordar de mim. Não, acho que não. Mike. Super fama. Essa fase aí, ela foi publicada em quê? Aqui no Brasil, né? Tinha aquele atraso monstro, né? Famosa Marvel 97. A época que abriu já não sabia mais que nome dar pras revistas mim. Aí começou Marvel 97, 98, 99. Foi até 2000, né? Abriu, né? Depois da Panini, a partir de 2002. E aí vai até 2004, 2005, 2005, acho. Nesse meio tempo aí, essa fase do Warren Ellis é depois de Heróis Renascem, não é? É a nova. Na época era pra ser uma nova fase do Thor, assim. Um tanto que o Thor teve. Quero deixar bem claro que nós não vamos falar de Heróis Renascem, certo? É. Estamos só situando. É porque não tem muito o que falar do Thor em Heróis Renascem. É, não teve série dele, né? Não. Graças a Deus. Não, deve falar. E não vamos falar do Thor do Ultimate também, dos Supremos, que não é Thor, né? Outra coisa. É verdade. Essa fase do Warren Ellis, cara, é muito bizarra, cara. É o Thor em Manhattan, sem camisa, alucinado, Loki de droga, porque estão mexendo lá com a Yggdrasil, que é a árvore dos mundos. Aí não me lembro porque lá pelas tantas ele enfrenta uns executivos com espadas nórdicas, era um negócio de encanto. Aí ele resolve que ele precisa mudar de roupa. Aí ele faz o... fazem pra ele o famoso uniforme de barriguinha. Tipo, ele tem aquela ideia do Léo ali que... Já que ele ia jogar o Mjolnir mesmo, precisava ter uma grande Mjolnir e ia voltar, né? Ele amarra a corrente. Cara, é outro personagem, né, cara? Mas é uma fase que eu não sei quanto tempo durou o original, mas aqui no Brasil não durou muito, não mostraram... Eu acho que aqui no Brasil nem chegaram a mostrar o Thor de barriguinha de fora, né, cara? Não, mostrou, chegou a mostrar. Mas assim, não lembro de ser publicado em muitas edições, não. Não sei se Abril cortou mesmo, ou, sei lá, a Marvel cortou mal pela raiz lá, não sei. Na dúvida, Abril cortou. É, não, deve ter cortado alguma coisa assim. Tem uma diferença aí de uns 2 anos até a fase seguinte. Correndo risco de falar bobagem pra variar, eu tenho a impressão que a Abril começou a dar um ligeirão nas histórias. Porque aí já começou a coisa mais ou menos a ficar mal das pernas, né? Começaram a dar um ligeirão pra chegar no Massacre Marvel, né? Exatamente. E tava correndo a saga Massacre Tolerância Zero lá no momento. Eu não sei se foi a época que a Abril resolveu acelerar a cronologia, que a diferença do Brasil pros Estados Unidos era de 4 anos. Eu acho que foi. E a Abril quis diminuir pra 2. Pelos anos, sim, porque essa história eu me lembro bem claramente de estar saindo em... Se não era Marvel 97, era Marvel 98. É, e foi a época. Eu acho que era Marvel 98. Foi a época que teve aqueles X-Men gigante 1 e 2, porque acelerou bastante a cronologia dos personagens. Sim. Eles queriam publicar logo o Massacre Marvel também pra entrar na onda dos heróis renascem, né? Tentar mudar. Foi uma das primeiras tentativas da Build mudar a linha deles, né? É, pra zerar as revistas e tal. Então... Aí começou a ser aqui as revistas em formato americano, naquele modelo de edição mais próprio dos americanos, com menos páginas, né? Ou seja, aquela merda lá que a gente conhece. É, a famosa Super-Heróis Premium. Não, Premium foi... Não. Isso era Heróis Renascem mesmo, aqui no Brasil saiu como Heróis Renascem. Ah, não, tá, desculpa. Saiu 4 títulos em formato americano e mantendo o número de páginas americano. Não, tá certo. Que eu tenho essa toda aqui. Brasileiro é uma raça, né, cara? Abril tentou o formato americano com poucas páginas, mas barato, o brasileiro não comprou. Aí depois botou aqueles formatos premium lá, gigante, um monte de página caro pra cacete, o brasileiro também não comprou, é indeciso mesmo. Era caro pra cacete na época, mas valia a pena, cara. Não, valia, por causa que as histórias eram ruins. Então, a quantidade de história era boa, eram 7 histórias por revista. É, de fato, alguns mix eram bem ruins, mas, por exemplo, o Mix Superman, até acho que do Homem-Aranha tava numa fase legal, cara. Aí era R$10,90, cada revista. Era R$9,90. R$9,90, cara, revista 160 páginas, formato americano, capa cartonada, era um negócio que na época a gente nunca tinha visto, né? E nós comprávamos. Tem completo, que nem Heróis Renascem, né, cara? Mas aí, a Abdu também foi tentar o formato americano justo com Heróis Renascem, né, cara? Era nos 90, né? Fazer o quê? Era o... Ele tinha Fabulosa X-Men, né? Ah, sim. Fabulosa X-Men vendia bem. É, mas voltando pro Thor, uma coisa que a gente esqueceu de falar do Warren Ellis, né, também... Foi com a partir dele que teve aquela ideia de que os Asgardianos não eram deuses, né? Era uma raça alienígena. Sim. Assim, você vê que Warren Ellis escreve umas coisas boas, mas... Não, mas isso aí também foi uma tentativa de fazer mais ou menos o que a Marvel tá fazendo hoje nos filmes, sabe? De dar uma coisa meio coesa pro universo deles, porque não fechava, né? Ter o Thor, os Asgardianos enquanto deus, e tu ter todos aqueles outros personagens da Marvel que não estavam nem aí pra Asgard, pros deuses nórdicos, não tava fechando. Não fechava até um monte de mitologia junto, então, né? Porque tinha os egípcios, tinha os gregos, tinha tudo, né? Então tudo era alienígena. E aí também aquela coisa de que o deus absoluto e único tem que ser o deus do cristianismo, judaísmo, enfim, né? Tem que ser aquela coisa monoteísta, né? E aí eles foram arrumando essas explicações aí. E a gente fala mal, mas fizeram a mesma coisa no filme e a gente achou legal. Eu gosto da versão Terra-X, acho. Mas a versão Terra-X também são alienígenas. É, então, mas aí tem uma explicação maior aí. É, tem. Não, a Terra-X é uma boa bíblia pro universo Marvel, né? Porque fecha várias pontas. Bom, só Terra-X, né? Pois é, então. Você que comprou agora Paraíso X, né? Você eu. Sabe que... Eu vou ter que comprar tudo. Então, cara, é que... X, Paraíso X. Ah, cara, eu botei no meu Twitter, cara. Eu sempre quis ter essa merda completa e agora eu... Agora você tem uma merda completa. Exato. Não é pouca bosta, é bosta inteira. Bom, a gente tava falando aí da Super-Heróis Premium, que vieram depois de Heróis Renascem, né? E Thor começou a ser publicado, a fase nova do Thor, o volume 2 do Thor, acabou sendo publicado aqui na Super-Heróis Premium do Homem-Aranha. Foi um belo mix, né? Era o mix que prestava, né, cara? É que não tinha mais espaço na Grandes Heróis Marvel, né? Que era onde ele deveria estar, então jogaram ele pro Homem-Aranha. É, porque aí na época tinham 5 revistas só, né? Isso, exato. Que era Homem-Aranha, X-Men, obviamente cada um com sua família, X-Men, né? X-Men tinha duas. Não, era uma só. Homem-Aranha, X-Men e Grandes Heróis Marvel, que era o resto dos personagens da Marvel. Ah, é verdade. E aí os DC-nautas ficavam mordidos porque a da DC só tinha Superman e Batman, né? É só o que vende, cara. Tem muito tipo. Não, aí eles botaram os outros personagens. Ele se alegra, só tava o Superman. O Batman ainda não tinha 32 revistas mensais como tem hoje. Né? Eu vou te falar que a Super-Heróis Premium era uma linha muito boa. O problema é que nem na Marvel, nem na DC, não tinha títulos em boa fase que comportassem tudo. Mas você tinha um resumão muito bom do que de títulos relevantes que você tinha nas duas editoras. Cara, na época eu era pequenininho, era piazinho e eu ganhava mesada, eu chiei. Mas pensando bem, cara, com R$50 tu comprava todas as linhas que estavam sendo publicadas no Brasil, entendeu? É. Que é uma coisa impensável hoje em dia. Hoje em dia você não consegue. Não, hoje em dia não, mas antes da Premium você conseguia. Teve uma fase que as revistas mensais de 100 páginas eram R$2,50. Mas isso já era na época do porrada no preço lá, que era uma tentativa da Abril de baixar o preço. E mesmo assim não era com a qualidade que era da Premium, né, cara? A Premium foi a primeira revista mensal em boa qualidade, com preço acessível que a gente teve no Brasil. E a reclamação na época era que, apesar das revistas serem, digamos, terem 7 histórias, antes das Premium, com menos de R$10, você conseguia mais quantidade de histórias. É, claro, verdade. Era formatinho, né, as edições. Eu não sei se é na mesma época ou um pouco antes, digamos, as edições de 4 histórias era R$2,50, então você vê, você conseguiria 4 vezes isso, né? 16, é 4 vezes 4, 16. Então, por isso que eu falei 4 vezes por R$10. Você diminuiu, mano, pela metade. Ah, mas porra, cara, a gente passou anos, voltando o tempo, a gente passou anos tirando que queria revista em formato americano. Pronto. Abriu e falou, vocês querem tão top. É, mano, foi bem... Vão se foder agora pra comprar essa um merda. Um dia a gente pode gravar um podcast só sobre essa época que eu me lembro bem, cara. Era bem isso, cara. Abriu tava em crise, não tava vendendo, as vendas estavam baixas, os heróis renascem, acabou de acabar com os lucros. E eles adotaram uma saída radical, sabe? É, eles falaram na época que era, digamos, a última alternativa, né? É, depois teve mais uma ainda que durou menos ainda. É, depois eles voltaram pro formatinho, mas já era pré-Panini, aí... É, eles já estavam... Muito pouco, né? O Panini já tava preparando a puxada de tapete. Já era pós-Panini, na verdade. Quando a Panini pegou a Marvel, a Abril lançou em formatinho só a DC. Ah, é verdade. É verdade, isso mesmo. Um menino de 5, de 2 histórias só, né? Mas aí os editores passaram alguns anos se acostumando com o formato americano, aí abriu uma, lançou em formatinho de novo. É, e a Panini lançou aqueles formatos que era maior que o formato americano ainda, né? Depois era o formato revista, né? É, depois acabou voltando pro formato. As primeiras edições que a Panini lançou foi pra quebrar abril mesmo, né? Eram maiores e mais baratos. Essa época foi uma tristeza pra colecionar, né? Porque bagunçou a coleção, foi uma desgraça. Mas enfim, né? Entrou Dan Jurgens. Dan Jurgens entrou no Thor. Entrou no título. O Thor já não tava muito másculo nessa época, né? Fora. E quem desenhava era o John Romita Jr., né? E ele usava uma trancinha no Heróis Renascem, cara. Não tava boa a situação do Thor. A gente falou que não ia falar de Heróis Renascem. Verdade, tá, desculpa. Não vamos maldizer o podcast. E essa fase aí, esse começo da fase do Dan Jurgens era bem bacana, né? Não era nada absurdo, mas era bem bacana, assim, né? Cara, eu não acho que só o começo da fase do Jurgens é bacana. Eu gosto dela de maneira geral, cara. Depois ele começou a viajar, ele começou a criar uma mitologia paralela, mas é legal. Eu lembro, assim, mais do começo, né? Não lembro de ter lido tudo. Mas aí, né, voltou o esquema Donald Blake, mas com outro personagem, que era o Jake Olson. O Jake Olson era um cara mesmo, né? Que ele ia morrer, o Thor salva ele. Ele era um paramédico. Não era médico, mas era paramédico. Aí ele ia morrer salvando lá umas pessoas num acidente. O Thor salva ele e diz, não, esse cara é muito corajoso, não merece morrer. E aí ele usa aqueles poderes mágicos que o Thor tem, que ninguém sabe de onde vem, né? Ele usa uma parte da Força Odin lá pra entrar no Jake Olsen. Fica aquela coisa meio Capitão Marvel e Rick Jones, né? Eles ficam dividindo a mesma existência. É, e aí, eu acho que logo no começo ali você tem a volta do Malekith, tem o Destruidor, né? Os antigos, ele resgata um monte de coisa da fase do Simon. Ele resgata, aí depois vai trocando, né? O John Romita Jr. deixa o título, aí o Andy Kubert acaba, desenha várias edições, aí mais pra frente tem o Stuart Immonen, que desenha o título. Até nessa fase do Immonen, tem a aparição da Thor Girl, né? É, da Valkyria, né? Isso! Depois ela vai virar Valkyria. Eu não me lembro quem era aquela guria, cara. Ah, eu também não, cara. Eu teria que procurar de novo. Eu não lembro como surge isso. É que essa fase do Dan Jurgens eu sempre achei legal. Eu acompanhei, acho que toda, né, que saiu aqui. Mas ela saía nas mensais, né? Ela não, ainda não recebeu, nem sei se vai receber, uma coletânea, né? Então era meio ruim de de acompanhar isso. É, pra publicar toda a fase do Jurgens, teria que fazer um esquema, né, parecido com o do Simonson, né? Porque são 79 edições, né? É bastante coisa, eu acho muito difícil. Mas o John Romita ficou um bom tempo no título, né, cara? Nessa fase o Odin volta à vida, né? Não me lembro como. Thor resgata ele de algum lugar. E aí volta mais ou menos uma dinâmica parecida com o Walt Simpson, só que ele começa a introduzir novos elementos, né? Ele cria novos personagens. Lá pelo meio da história ele cria uma nova caça de deuses, que são os deuses negros, se não me engano, né? Que aí vão ameaçar Asgard. Ele cria algumas coisas legais, assim. O esquema do Jake Olson funciona legal. O Jake Olson é um personagem bacana. Uhum. Sorte dele que achou um personagem com nome norueguês, né? Não, e inclusive você tem a volta da... Você volta a ter um pouco mais de destaque na Jane Foster também. Porque ela faz parte da equipe de paramédicos lá do dia que o Jake Olson acaba morrendo. Isso aí que eu tava em dúvida. Aquela é a Jane Foster, né? É a Jane Foster. Aquela personagem que aparece com o Jake, eu achava que era outra personagem feminina, mas é a própria, né? Você volta a ter aquela dinâmica do início lá, né? E ele também acaba... Aí ele até copia um pouco o Simonson, mas ele faz de um jeito diferente. Ele acaba, o Surtur volta a aparecer, né? O Surtur sai lá do Reino de Fogo, volta a aparecer, volta a forjar a espada do Crepúsculo lá, do Destino, sei lá. E o Odin se sacrifica de novo, enfrentando o Surtur, né? E aí, dessa vez, o Thor assume o trono de Asgard, né? Aí a gente já entra na fase do Michael Avel Oeming, né? Que ele entra em 2004, né? Porque é meio que pra encerrar a revista, né? Não, mas isso, cara, antes tem toda a fase do Lord Thor, né? O Thor é governante de Asgard durante muito tempo na fase do Jurgis. Eu não vou lembrar a edição que ele entra. Mas é tipo assim, quando o Odin se sacrifica, o Don Jurgis meio que diz, bom, agora eu vou parar de copiar o Walter Simons. Ah, eu tô vendo aqui edição 40, em 2001. Na metade da fase. Metade da fase, tá certo. Na metade da fase o Thor vira governante de Asgard e aí que começa... As histórias anteriores eram bem legais, mas aí a coisa começa a pegar um outro rumo, assim. E aí o Thor começa a ter que lidar com questões políticas, até com a própria dinâmica dele lidando com a Terra, né? Com os Vingadores e tal. E lá pelas tantas, a coisa vai evoluindo de maneira que o Thor começa a... Uma maneira bem natural na série, assim. Não é uma coisa forçada, cara. Mas ele começa a virar meio que um déspota, assim, sabe? Um ditador, assim, ele começa, os amigos dele vão se virando contra ele, e ele, não, deixa comigo, eu sei o que eu tô fazendo. Não me lembro quais são os eventos que vão acontecendo que levam ele a isso. Mas em determinado momento da série, a série dá um salto no tempo e é mostrado que ele eliminou aliados dele, Asgardianos, eliminou os Vingadores e meio que dominou a Terra. Meio uma coisa meio Hulk Futuro Imperfeito, assim, sabe? Uhum. Mas sem o apocalipse nuclear. E aí, eu lembro que eu lendo isso, eu pensei, puta que pariu, cara, o que eles fizeram com o Thor, sabe? Transformam o cara praticamente num vilão, né? E naquela época você ainda não tinha esses botões de reboot que tem hoje, né? Que tu sabe que tudo que é mudança drástica no personagem vai ser desfeita poucos meses depois, né? O público começou a não embarcar muito nessa ideia, que as vendas começaram a cair muito, né? É, mas a qualidade se manteve dentro dessa linha, assim. Uhum. O Jurgens contou a história que ele queria contar. E aí vai aparecer, claro, o Thor fica velho, se isola e acaba voltando no tempo e fala com a versão jovem dele, que é de caminho errado, etc e tal. E aí desfaz toda uma boa e velha viagem no tempo, né? Resolve muita coisa. Uhum. Desfaz tudo e volta o Thor. Aí eu não me lembro se ele abdica do trono em favor do Balder. Eu não me lembro o que acontece, mas o Thor deixa de ser o governante de Asgard. Mas isso são quase 40 edições que mostram essa fase, né? Uhum. E aí entra essa fase que o Ricardo tava falando. Nessa fase aí, que é a fase do Michael Avel Oeming, o que acontece, né? As vendas estavam caindo também, né? Tava acontecendo um evento do Vingadores à Queda, né? O Disassemble. Que isso aí acabou espalhando para todas as revistas, né? Nem só dos Vingadores. Acabou isso aparecendo em algumas outras revistas. Eu lembro que tinha uma edição com Homem-Aranha também, coisa assim. Sim. Né? É, a Marvel tava fazendo nessa época aí, por volta de 2006, 2007, não me lembro agora. Não, 2004. Não, 2007 é 2004. 2007 foi a terceira volume do Thor. Isso. A Marvel tava fazendo o que a DC tinha feito nos anos 90, né? Com a morte do Super-Homem, eles acharam legal esse negócio de matar os heróis. Começaram aí. Teve o Crepúsculo Esmeralda, teve a queda do Morcego. E a Marvel tava fazendo mais ou menos isso, né? O Homem-Aranha nessa época, se eu não me engano, era aquela fase o outro, né? Ou eles chegaram a publicar aquela história do Homem-Aranha, que ele é velho e insemina lá a Mary Jane com semi-radioativo. Aham. Uhum. Eu sei que a Marvel tava nesse processo de desconstrução dos heróis. O Oeming, com o Daniel Bermo e a Andrea De Vito, eles assumiram o título para encerrar a revista mesmo, né? E aí eles resolveram fazer o evento Ragnarok, que até virou uma saga até clássica, assim, né? Se você numerar aí as fases mais importantes ou memoráveis do título do Thor, essa saga ela acaba entrando em todas as listas, né? Então, o que que eles fizeram, né? Eles pegaram o que seria o Crepúsculo dos Deuses, né? Na mitologia nórdica, tipo, Loki é morto por não sei quem, agora não vou lembrar mesmo. Aí aparece o Fenrir, que é o filho do Loki, que é um lobo gigante e tal, e vai acontecendo tudo isso aí, né? O Loki... Porque o Fenrir é o lobo que vai desencadear o Ragnarok, né? Isso, exatamente. E um dos presságios do Ragnarok é o Balder morrer também, né? O Balder morre. Isso, ele morre. No final das contas, todo mundo morre, né? Porque o que que acontece? O Loki, com o Surtur, que é revivido, né? De novo. Ele forja uns martelos, né? Iguais ao Mjolnir e tal. E acaba iniciando uma ação, né? Que devasta Asgard e os Nove Reinos e tal. E aí, no decorrer da história, todo mundo acaba morrendo. E aí o Thor... Ele, como ele tá com a força Odin, né? Porque morreu todo mundo, só sobrou ele. Ele acaba com o poder de Odin. Não, morreu o Odin, né? Quando morre o Odin, o poder passa pra ele. E aí ele acaba... O Thor se apaga da existência, né? Acho que na última edição e tal, ele tá assim nas raízes da Yggdrasil, uma história bem introspectiva até, né? E aí ele acaba se apagando da existência e tal. E aí é que a gente acaba tendo quase 3 anos sem histórias do Thor, que é um personagem importante da Marvel que não tinha título próprio, né? É, que aí, no fim dessa saga, ele diz, né, que na verdade o Ragnarok é... Porque aconteceu... Na verdade, o Ragnarok já tinha acontecido, ou quase acontecido, nas histórias do Thor antes, né? Mas eles dizem, olha, é eternamente um ciclo de morte e renascimento, né? Acaba o mundo dos deuses e começa de novo. É meio que pra fazer uma tábua rasa, assim, né? E isso é muito próprio da mitologia nórdica. Isso realmente é uma coisa inerente à mitologia nórdica, essa questão do Crepúsculo dos Deuses e o Renascimento. É um ciclo, realmente. E aí ele fala, não, isso é fútil, não vou comparar com isso. Não sei como lá, ele dá um jeito, ele enfrenta os deuses primitivos lá e ele quebra o ciclo, né? Então agora não tem mais Asgardianos, não tem mais deuses, não vai ter o Renascimento, menos por um tempo. E aí que o Ricardo tá falando que a gente fica sem Thor, mas tem uma aparição especial do clone do Thor. É, porque aí tem aquela questão da Guerra Civil, né? Que o Thor aparece lá, mas depois descobre que é um clone feito pelo Tony Stark e tal. Aquela coisa toda que aconteceu em Guerra Civil. Mas o Thor de verdade acaba voltando no volume 3 com o Straczynski e o Oliver Coipel, né? Straczynski, Loki de droga, né, cara? Na boa. Straczynski chapadaço, cara, né? Esse primeiro arco aí, pelo menos, Renascer dos Deuses, cara. Olha. Primeiro que o Thor aparece sendo convocado pelo Donald Blake, né? Que era um personagem que não existiu, na verdade, né? Ele nunca foi uma pessoa. É verdade. Aí tá o Thor no vazio, né? No limbo, né? Porque não tá nem no Valhalla, nem em Hel, né? Porque ele acabou com esse mundo dos deuses, né? E aí o Donald Blake vai falar, eu tô aqui no vazio mais tempo que tu, já conheço o lugar, e não é uma boa tu ficar aqui, quem sabe a gente volta, né? Até lida um pouco a religião, né? Porque ele diz, ah, não são os deuses que escolhem se os mortais devem viver, são os mortais que escolhem se os deuses devem viver. E aí os deuses, os mortais ainda acreditavam no Thor, precisavam do Thor, e o Thor é... No enredo ela é bacana, mas a forma do roteiro ela não é tão bem feita. E os mortais da Terra ainda precisam do Thor, o Thor volta à vida, sabe? Não é tão bem feito assim quanto eu tô falando. E até uma coisa legal que os Straczynski não chega a fazer referência, mas que a gente pulou da fase do Jurgis, Thor, quando ele assume o trono na fase do Jurgis de Monarca de Asgard, ele meio que se torna uma divindade aos olhos do povo da Terra. Então começa uma religião, sabe? Os Thoretes. Não lembro se era esse nome que deram pra eles, mas... Eu não me lembro, não. É, na verdade, os Thoretes é do universo 2099, né? Quando o Thor é idolatrado mesmo como deus. Né? Mas o do Jurgens, ele trabalha um pouco com isso também. Até que o pessoal começa a dizer que quinta-feira é o dia sagrado deles, né? Thursday, dia de Thor, né? É o dia sagrado deles, eles não vão trabalhar. Ele lida um pouco com as implicações. É a primeira vez que eles lidam com as implicações de você ter um deus assim, poderoso, né? Entre os mortais, né? Na Terra. Straczynski fazendo força, assim, pega esse gancho, assim, diz, ó, como os mortais precisam do Thor, acreditam no Thor, o Thor volta à vida. Quando ele volta, né, ele volta com um esquema do Donald Blake, né, igual você estava falando. É, aí o Donald Blake vira uma pessoa mesmo, né, não só um disfarce, né. Thor traz Asgard pra Terra, né, Asgard fica sobrevoando uma fazenda em Oklahoma. É, super, uma coisa super normal. O pessoal tá passando, tem um monte de castelo, uma cidade de voador. É, não, voando, né? Tá ali, né? Não tá no chão, né? Primeiro a polícia chega, ó, não pode construir aqui. Pode, não pode construir esse terreno. Eu tô dizendo, não posso construir esse terreno, não posso. Aí ele usa a magia lá, a Thor mágico, né? Usa a Força Odin lá e levanta o terreno inteiro sobrevoando. Mas, ó, não tá mais no terreno. Aí chega o dono da terra, o dono da fazenda, chega, olha... Eu sei que você tá sobrevoando, mas será que essa terra ainda é minha? Agora, se tu quiser vender, se quiser comprar, eu tô vendendo. Aí o Thor leva o cara pro tesouro de lugar e o cara volta carregado de moeda de ouro. É uma fase bem legal, cara. Me viagem, mas é bem legal. Eu acho essa fase do Straczynski, cara, é meio assim, ó, quiseram fazer um Thor pra nova geração. Ele não é o mesmo Thor que a gente tava falando, é um outro Thor, é como se fosse uma... Como seria o Thor no século XXI? Não, tem até uma capa bem emblemática, né, nessa fase, que é o Thor com iPod, assim, né, com fone de ouvido baixo do elmo e tal, né? Eu acho que ilustra bem isso aí que você tá falando. É um Thor, assim, pra gurizadinha, assim, sabe? Ah, o Donald Blake volta a ser uma pessoa, tem até uma história que eles não dão seguimento, que ele tá junto lá com os Médicos Sem Fronteiras, né? Uhum. Ajudando num país da África, né? Essa fase toda do Renascer, né? Que é o primeiro arco, foi publicado agora, acho que esse mês, naquela coleção de graphic novels da Salvat, né? É, os primeiros 6 números. Ainda tem os outros 6 números saindo futuramente, né? E a Panini já publicou aqui nas Deluxe. É, publicou os 2 arcos, né? O Renascer dos Deuses e o Em Nome do Pai, né? É, o Em Nome do Pai é melhor. Uhum. O Em Nome do Pai já é uma história que não tem essa preocupação de apresentar o Thor para as novas gerações, para mais fechadinha, já dá uma mexida na mitologia, né? Até a mitologia eles meio que zeram. Porque o Straczynski, não abertamente, mas ele parte do ponto de princípio que, bom, já que o Ragnarok já aconteceu, e o Ragnarok significa morte e renascimento, ele começa do zero a mitologia, né? Ele começa a trabalhar as coisas da maneira que ele quer, né? E aí ele estabelece que o Balder é, na verdade, irmão do Thor, né? Uhum. E tudo o que aconteceu em Asgard, ele apresenta o pai do Odin, que é o Bor, né? Uhum. E dá a entender que é tudo uma grande maquinação do Loki. Aí tem viagem no tempo. Bom, aí, né, acho que essa fase aí, ela vai ali, né, é bom lembrar também que ela, a numeração voltou, né, no original, né, ela voltou lá, como todos os outros títulos longos da Marvel, né, que estavam chegando em numerações expressivas naquela época, né, o Thor também voltou quando estava perto dos 600, né. Não, ele volta no 600. Volta no 600, né. Eu até acho que foi da época que a Marvel começou a usar os 2 números na capa. Como os títulos estavam chegando no número alto, assim, eles botavam a numeração nova e embaixo que seria a numeração antiga. É. Não tomavam partido. Isso. Aí nos 600 do The Mighty Thor eles voltam. Passando isso aí, o Straczynski sai do título por causa também daquela briga com o Joe Quesada do Homem-Aranha, né? E aí ele saiu, mas ainda bem que saiu. E aí entra um cara que eu acho que não foi assim... O cara pro Thor, apesar dele ter feito algumas coisas bacanas, né? Que foi o Matt Fraction, né? O Matt Fraction é um bom baterista, né? Mas eu não ia fazer ele, Thor. É, eu acho que ele fez, assim, no título, ele acabou fazendo foi a preparação pro Essência do Medo, né? O Fear Itself. Mas eu acho que, assim, o mais interessante ali foi uma série que ele fez que chama Era do Trovão, né? São, na verdade, 3 séries que até foi publicado aqui no Brasil numa Marvel especial, que era do Trovão, o Homem de Guerra e a outra... Me fugiu o nome agora. O Reino de Sangue. Então a gente tinha publicado nesse encadernado foi publicado o Ages of Thunder, né, a Era do Trovão, Reino de Sangue e o Homem de Guerra. São 3 histórias que contam numa fase pré-Donald Blake lá do começo, que conta histórias do Thor, deus do trovão medieval, quando ele era reverenciado pelos vikings e aquela coisa toda, né? É uma visão que pouco se deu importância na mitologia do Thor até hoje, né? Nos quadrinhos, que o Matt Fraction abordou. Então é interessante por causa disso. E depois, já final de 2012, quem assume o título é o Jason Aaron, que, né, já para a fase Marvel Now. E aí a gente já tem aí essa fase nova do Thor, até com um arco bem interessante, que a história é contada sobre em três épocas diferentes. A fase do jovem Thor, né, que é o deus viking, né, que bebe com os guerreiros, é inconsequente e tal. Conta pela visão do Thor atual e pelo Thor rei de Asgard, né, já velho, assim, até visualmente ele é muito similar ao Odin e tal. Então é essa fase que começou a ser publicada desde do ano passado, que é bem bacana, assim, com desenhos do Esad Ribic, que é sensacional. Bom, a gente falou bastante da história do Thor aqui e tudo, né? Uma passada geral desde a criação pelo Stan Lee até hoje. Vocês têm alguma outra história que vocês acham importante, que a gente não falou, que é... Thor não é o cara, assim, mais famoso, assim, que todo mundo lê, e tem muita coisa publicada no Brasil. Então, eu acho que vai ter muita gente ouvindo o Quadrincast que não conhece muito e ficou interessado e tal. Eu recomendo as sagas lá, os maiores clássicos do Poderoso Thor, que a Panini tá lançando, principalmente o primeiro, que tem toda aquela saga do começo do Walt Simonson, com o surgimento do Bill Raio Beta, que pra mim é uma coisa sensacional. Essa saga em si eu adoro, eu tenho aqui e eu releio de vez em quando e não perde o vigor, por assim dizer. Cara, eu vou recomendar três coisas do Thor, assim, além do filme, né? Primeiro, uma história que eu gosto muito, mas que é mais difícil de achar hoje, porque saiu em 2002 aqui, ou 2003, numa daquelas Marvel especial da Panini, que é Thor Tempestade Divina, que é uma, na verdade, é uma história em três partes do Kurt Busiek e do Steve Rude. Primeiro, pelo desenho do Steve Rude, que é muito legal, casa muito bem com o Thor. Segundo, pelo roteiro do Kurt Busiek, que mostra o Thor em três momentos, assim, né? O Thor como deus, o Thor como super-herói e o Thor como mito, assim, enfrentando lá uma entidade, né, que é um deus em forma de tempestade, enfim, uma tempestade divina, né, um God Storm é o nome original. É uma história muito legal, o desenho do Steve Rude e o roteiro do Busiek, eles dão aquele ar de história retrô, assim, lembra um pouco aquilo que talvez o Stan Lee e o Jack Kirby fizessem, né. Uma história bem bacana, uma história bem divertida do Thor, assim. Subscrevo ao Luiz, né, a fase toda do Simonson, principalmente essa última parte dele contra a Serpente do Mundo, que a gente falou. O segundo que eu vou recomendar, que é mais fácil, eu não vou me estender muito porque tá resenhado no quadrinho, o link está no post, né, resenhado por mim, inclusive, que é Thor por Asgard, que é uma história alternativa do Thor, e aí eu recomendo mais por ser uma história fora da cronologia e por estar fácil de achar nesse encadernado capa dura que a Panini lançou. E o terceiro, que eu acho muito legal, pra quem não tá afim de ler, que quem assina Netflix, né, os três últimos episódios da final de temporada do desenho anterior dos Vingadores, né, os Maiores Heróis da Terra, os Vingadores, que se passam em Asgard, né, essa fase que se passa em Asgard, com o Loki dando golpe nos heróis, aí os Vingadores vão, se espalham pelos nove mundos. Essa fase dos heróis mais poderosos da Terra, os Vingadores, que é o desenho anterior dos Vingadores, é bem legal. Se não me engano, são três episódios, cara. Eu vou recomendar uma que eu acho que é essencial, que foi talvez uma das melhores coisas com relação ao Thor, assim, nos últimos anos, que é a minissérie do Loki, que trata Loki atingindo o objetivo que ele sempre perseguiu, que era dominar Asgard e ser o rei de Asgard. Ele mantém o Thor prisioneiro, né, até o final da história. A história é toda contada pela perspectiva do Loki. Os desenhos do Esad Ribic, que é maravilhoso, né, um negócio assim fora do normal de bom, né, a qualidade do trabalho dele é absurda, sabe? Muito recomendado, de verdade. Foi publicado até recentemente aqui, no, assim, encadernado. Então eu recomendo, assim. É, e como o Victor falou, né? Como tá vindo aí o filme Thor, Mundo Sombrio, né? O pessoal tem que ir, quem não, ainda não foi, tem que assistir o primeiro filme, né? Porque o primeiro filme é um bom filme, não é nada assim espetacular, né? A versão que eles fizeram de live action do Thor. Mas é um filme bacana, né? Um filme que obedece bem a certas mitologias criadas pela Marvel, né? Então acho que é obrigatório pra quem for ver o filme 2 ter que assistir o filme 1 primeiro, né? Afinal, você não vai querer tomar os spoilers, né, na cara. É, não adianta ver só os Vingadores, né? É, exatamente, porque os Vingadores é só uma parte do Thor, né? O que eu acho legal no Thor é que eles, em primeiro lugar, a construção de Asgard, dos character design, dos personagens, é uma coisa que evoca muito a visão Kirby do Walter Simonson, coisa mais brilhante, colorida, talizada, que é as armaduras, né, os desenhos bem diferentes, e muito, muito legal. Todo mundo que até critica o filme fala que as melhores partes estão em Asgard, e realmente estão. É isso que eu ia dizer, e parece que o 2 vai ser mais em Asgard, né? Dá a impressão de que talvez 70, 80% do filme em Asgard, pelo menos é o que a gente imagina, né? É, eu também tô com uma expectativa boa, mas por causa do trailer e depois de Homem de Ferro 3 eu tô calejado, né? Eu vou esperar pra ver. Não, a Marvel, né, que a Marvel acerta sempre, mas a gente já sabe que a Marvel é boa de fazer trailer, né? É, depois de Homem de Ferro 3 a gente já sabe que a Marvel não acerta sempre, né? Mas... É, mas eu tô animado. Acho que, como vocês falaram, até é uma boa história. Acho que se passar mesmo em Asgard, vai dar pra explorar bastante, vai dar pra soltar um pouquinho as amarras, né? Porque não precisa ficar na Terra, né? Com eventos da Terra, com coisas mundanas. Pode soltar lá os efeitos especiais à vontade, porque Asgard vai ser pra isso mesmo, né? Bom, galera, então é isso, né? Estamos aí agora para ver se as nossas expectativas vão se confirmar ou não. Thor tá estreando por aí, Mundo Sombrio estreando que dia, Luiz? Na sexta-feira agora, né? Você está ouvindo esse Quadrincast agora no dia 30, né, de outubro. Dia 1º de novembro já deve estar saindo aí nos cinemas, se não anteciparem as pré-estreias, né, também. É capaz o pessoal ter visto o filme antes de ouvir isso, né? É possível. É verdade. Então, vá ao cinema, assista Thor Mundo Sombrio e venha ver as nossas opiniões, porque na semana seguinte desse Quadrincast, nós temos o Quadrinho Comenta de Thor Mundo Sombrio com a opinião abalizada ou não da galera aqui do Quadrincast. Então não perca, esteja conosco semana que vem. E se você não leu Thor, não leu muito de Thor, vá atrás. Se você curte mitologia, se você curte história, se você curte uma boa fantasia, tá tudo em Thor, cara. Então vá atrás, que vale a pena. Então, antes de mais nada, um abraço e até a próxima. Até porque o Thor dele era um Thor um pouco mais ficção científica, assim, né? Que isso? Acho que foi o Gustavo. Gustavo passou correndo e gritando. Tá bom. Erros. Não, mas enfim. E até a próxima. Digo-te, não. Não, porque não vai ter próxima. Faz ao contrário. Digo-te não ou sim. Né? Então vamos começar com as menções aí agora? Menções não, os comentários finalmente? Pera aí, porque deixa eu só fechar a janela aqui porque tá foda, cara. Juro por Deus, tem quase 12 janelas abertas aqui de gente respondendo desafio da girafa. Tá foda aqui. Enfim, beleza. Vamos lá.